Você está ouvindo o Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini. Infelizmente, cara, nesse assunto eu sou uma merda. Puta que pariu, cara, minha educação financeira. Isso já foi falado em ACCs anteriores, que eu me lembro. É verdade. Ai, ai. Aqui é a Kel, e depois desse programa, todo mundo vai sair daqui e ficar milionário. Só que olha não, aí. Talvez. Imagina, velho. Sonhar não paga imposto ainda, né? Olha só. Aqui é a Vanora, e eu troquei as moedinhas nos cofrinhos de ferro por cartão pré-pago. Aqui é o Vinícius Hidalgo e, nossa, eu gastei muito esse fim de semana. Estou bem triste. Tá triste. Eu não me controlo! Eu não sei me controlar! É, todo mês você começa a falar, vou economizar. É que nem fazer dieta. Você sempre começa na segunda, na sexta você já tá chorando. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para trocar uma ideia sobre educação financeira, né? Falar sobre dinheiro aí, um assunto que eu sou uma merda, porque eu gasto pra caralho, eu não tenho, gasto que não tenho e depois fico devendo mais do que eu já gastei e eu não entendo o que acontece, isso é alguma coisa mágica. Vamos trocar essa ideia hoje e esse programa vai ser bom por dois motivos. Primeiro, para vocês que estão ouvindo, e certamente isso aqui vai despertar alguma centelha de economia, de controle financeiro, de entendimento do porquê que você gasta tanto, de entendimento de porquê que você não consegue economizar. E também vai ser bom pra gente que tá gravando aqui, porque com certeza cada um aqui vai aprender alguma coisinha. Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos... Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera, Brancão. Oi, beleza? Fim de férias, muita tristeza. Tô muito triste. Ai, olha aí, tá todo mundo hashtag chateado. Não, voltando pra essa rotina proletária de gravação, putz, mano. Tava muito bom ficar jogando videogame, cara. Tava, né? O Branco fica só jogando... Mas que é aquele joguinho que você vive jogando na Steam lá, de Cyberpunk? O Shadowrun? Shadowrun. Não, que na verdade é o segundo que eu tô jogando. E eu tô fazendo a maratona de Steam. Pô, mano, maratona de jogo tá atrapalhando a escrever, por exemplo, cara. Eu tô jogando pra caralho, mano. Olha aí, ó. Lembrando que esse programa aqui é patrocinado pelos padrinhos do Alguma Coisa Cast, o Felipe Silva, o Fernando Casimiro, o José Paulo, Lucas Massolini, Lucas Silva, o nosso querido Ricardo Cruzato, o Thomas Eblen, o William Floyd, o Cláudio Piccoli e a Valéria Eugênio. Obrigado, galera. Beijo no coração de vocês. Olha aí. Lembrando que quando você ajuda o ACC, você também ajuda o Paráxene e... Querendo ou não, você também ajuda o TPM. Inclusive, o Paráxene saiu semana passada, já vai sair um agora, quando essa CC estiver no ar, já tem outro episódio de Paráxene. Nas duas próximas semanas vai sair semanal, cara, por conta dos padrinhos aí e das padrinhas, né, ou das madrinhas aí, também estão ajudando. E se a lavagem de dinheiro continuar, ele vai ser diário. Mas você é louco, você me mata. Ai, você me mata. Vamos ler o e-mail do Garcia Renato sobre o dia do Coringa. Alô, ACC Casters, ele escreveu de trás pra frente, só pra fuder a gente. Só porque ele é um valete. É, então, né? Que livro ótimo, adorei ter conhecido. Achei esse ponto curioso. As 52 cartas representam a consciência de Freud. Juntos, eles representam a criação e o criador. Você conhece melhor o criador conforme conhece cada uma das cartas, inclusive o Coringa. Me fez refletir que, mesmo sendo impossível conhecer todas as pessoas, quanto mais pessoas você conhece, mais próximo se está do criador. Então, é muito bom conhecer as histórias. Ajuda a conhecer pessoas de longe e de outras épocas. Se as criaturas que eu conheço representam o criador, eu concluo que ele é maravilhoso, apesar de ser insano. Durma-se com um barulho desse. Excelente tema, maravilhosa condição e discussão. Isso é tão ACC. Abraço e sucesso. Muito obrigado. Carteira e Taço. Embora que eu não tenha entendido nada do CV, porque eu não li o livro. Não li o livro, né? O filho da puta, ele não entendeu nada. Mas isso é verdade, Garcia, que você falou, cara. E é aquela parada. No livro, tem toda aquela coisa de que os anões foram criados e tal pelo Frode. E liga tudo com religião, né? Que Deus criou a gente, aquela parte, dessa parte religiosa. E acho que a própria religião diz que criou o homem à sua imagem e semelhança, ou alguma coisa assim, né? Acho que tá escrito isso lá. Então, quando você olha pro homem, você automaticamente também tá olhando pra Deus, né, cara? De uma forma indireta, de uma forma muito mais mundana. Mas, querendo ou não, você imagina Deus como um homem também, né? Tem gente que fala, Deus não tem forma, não sei o quê. E aí pode também esse criou a sua imagem e semelhança ser uma coisa mais poética, né? Ser uma coisa mais da personalidade. Mas, puta, o homem é muito caótico, tá ligado? E se Deus for igual o homem, ele também é muito caótico, tá ligado? É, tudo bem que eu não sei se outras religiões, eles tratam Deus dessa maneira. Acredito que seja de herança judaica, né, sei lá, o judaísmo, os muçulmanos, né, tem tudo a mesma base, né? Acho que até as outras religiões mesmo, as nórdicas e tal, até as gregas, são tudo... Todos os deuses têm uma semelhança muito grande com os homens, né? Se você pegar os deuses gregos, eles eram homens praticamente, né? Homens e mulheres. Eles têm o corpo como o nosso. Se você pegar a mitologia nórdica, Thor, Odin, essa galera toda tinha um corpo como o nosso, dois braços, duas pernas, apesar deles serem super poderosos e tal. Existem alguns deuses que são diferentes, que têm mais braço e etc. Mas de uma maneira ou de outra, tem muito do homem, né? Até quando ele é por exemplo, os deuses egípcios, Anubis é um homem com aquela cabeça de chacal. Né? O homem tá presente ali, ele tem o corpo de homem, né? Como a religião é uma coisa muito do homem, ele sempre se coloca lá, né? Ele sempre se vê um pouco na religião. É, só que na maioria das vezes é um velho barbudo bombado. É verdade, né? Você imagina um verdadeiro Thor, um bombadão ruivo, dinamarquês fudido. Valeu, Garcia Renato, pelo seu e-mail, cara, tamo junto, é nóis. Vou ler aqui agora o e-mail do Arthur Gomes. Olha aí, o Arthur, grande apoiador aí do Paráxene. Tamo junto, Arthur. E ele manda aqui, olá, amiguinhos do ACC. Que cast excelente. Me fez lembrar bons momentos da minha vida. Isso aqui é um e-mail de férias relacionado ao programa de RPG. Joguei RPG pela... Joguei RPG pela primeira vez visitando os amigos em Salvador. Daí quando voltei pra minha pequena cidade natal, Ibirapitanga. Resolvi formar um grupo e ensinar a jogar com a galerinha. Apesar de ser a moda caralha, tudo sem livros, olha aí sim. Regras próprias... É uma escola ACC, né? ACC de jogar RPG. Mas tínhamos as fichas e era praticamente um caderno, porque cada Pokémon tinha uma fichinha. Ah, jogou RPG de Pokémon, que maneiro. Mais recentemente joguei um RPG via Skype com o pessoal, que rendeu muita loucura. Cada personagem era mais doido que o outro. Eu era um capoeirista, minha arma era um berimbau de ferro que eu usava para mil e uma coisas, deixando o mestre putaço. O vilão da história era o mago bardo e eu consegui quebrar a magia do controle mental com o meu tchingundum, tchingundum. Numa aventura, uma amiga chegou atrasada e precisou ir tomar banho e deixou o Skype aberto. Como a aventura já tinha começado sem ela, o mestre tinha feito o personagem dela de refém. Estávamos resgatando ela enquanto ela estava no banho. A personagem estava presa, seminua, numa jaula suspensa. Quando alguém chegou para tirar ela da jaula, eu gritei, olha a calcinha dela! Por coincidência, a mina que estava jogando estava saindo do banho na vida real, só de calcinha. Só ouvimos o barulho das coisas caindo. Daí ela resolve falar e contar o Ela achou que a Khan também tava ligada. Eu tava falando da calcinha dela de verdade. E ela se jogou no chão. Imagina, cara, a cena. Que cara. Não. Ela se jogou no chão. Do hora pra outra, tá ligado? Cara, que foda. E ele finaliza aqui, ó. Abraços, seus lindos. E ele manda aqui a carinha da Mônica aí, ó. Dois pontinhos e um três. Valeu, Arthur, pelo seu e-mail, cara. Tamo junto, é nóis. Cara, valeu mesmo pelo e-mail, Arthur. Puta que pariu, que história fantástica. Eu vou ler o e-mail do Danil sobre o podcast de 7 minutos depois da meia-noite. Foi uma grata surpresa ver o tema do novo episódio do Alguma Coisa Cast. Assim como um dos participantes, baixei o filme para ver e adorei. Pô, mano, mó filmaço, fala aí, né? Nossa, maravilhoso, isso é louco. É. Em certas partes até me identifiquei, remetendo-me à época em que minha avó morreu. Fiquei feliz em ouvir outras interpretações e até explicações de partes do filme que eu não tinha entendido direito. E amei a vírgula sonora ser de uma cena dublada. Eu vi o filme dublado e amei a voz do Texuca. Eu vi dublado também. Eu não tenho esse problema, com, não tenho essa frescura com o filme dublado não, cara. Sim. Você tem, Febrino? Não, não tenho muito. Depende muito do filme, né? Tem alguns filmes que você acaba perdendo um pouco, né? É, eu não tenho problema nenhum. Tem muita dublagem boa por aí. Não, tem. É que depende muito do filme. Por exemplo, a gente fez um ACC sobre 8 Odiados. Se você vê 8 Odiados dublado, você perde muito do filme. Porque tem muito a ver com aquele sotaque deles, bem arrastado mesmo do faroeste, sabe? What have you doing all down there? All girl down. Eles falam meio bizarro, né? Por exemplo, Bastardos Inglórios. Se você vê dublado, você perde muito daquela graça que tem do cara inglês com sotaque mod faroeste falando italiano. Gourlame. Tá ligado? É muito engraçado. Tem coisa que não dá mesmo, cara. Mas... Sim, mas de um modo geral eu não vejo problema nenhum. Eu assisti esse filme dublado com a Kel e depois sozinho legendado. E quase chorei nas duas. Fiquei... Nossa, que puta mole, velho. Versão brasileira de primeira. Ele até emenda aqui, né, o Daniel. Uma curiosidade é que o Patrick Ness também foi o criador de Class, uma série derivada de Doctor Who, minha série favorita. Ah, é, eu lembro que eu tinha lido isso aí. Meio que um spin-off, né? Olha só. É. Por último, minhas partes preferidas do filme foram a primeira história do Teixu. Teixu é Teixu, cara. É Teixu, pô. O Teixugo. Eu ia falar texugo, velho. Quando o menino conta o seu pesadelo e o final, quando ele descobre os desenhos da mãe. Espero que essa mensagem seja lida no bloco de recados. Grato, Danil. Foi lido, querido. Aí, foi muito lido. Obrigado pelo e-mail. Mande sempre aí. Abraços. Olha aí, valeu, Danil. E realmente, cara, esse filme é maravilhoso, né? Não tem pra ninguém. As histórias, o jeito que é contado. Eu quero muito ler o livro, cara. Esse filme é de um livro. Então, se você gosta de ler... Leia o livro, deve ter na internet aí, pra tudo que é lado aí, que deve ser mais maravilhoso ainda, né? Porque no livro tem muito aquilo do que o personagem tá pensando, a visão dele das coisas, que no cinema não tem como colocar de uma maneira tão profunda quanto no livro, né? Mas, puta, esse filme é maravilhoso. E aquela coisa também, né? Tem coisa que não dá pra adaptar, de fato, né? Sim, é. É aquele negócio, na grande maioria das vezes, adaptação também significa redução. Tudo que você lê, tipo de livro, que vai pro cinema e passa por uma adaptação, acaba também passando por uma redução. Porque não tem como, né, cara? O livro, não, você não gasta dinheiro, né? Você fala sobre uma batalha gigante com um monte de dragão, um monte de bicho, e você não gasta um centavo, porque vai tudo na imaginação do leitor. Quando vai pro filme, você tem que pôr essa porra na tela, né? Então você tem que construir CGI, ator, fazer um monte de coisa, câmera, luz, o cacete, né, cara? Então... invariavelmente vai reduzir um pouquinho. E tem coisa também, ô Weber, que o... existem coisas que funcionam no livro e não funcionam na tela. Ia ficar esquisito. Sim, como o pensamento que eu falei. No livro, uma das partes mais legais que eu uso nas minhas histórias que eu gosto é essa coisa do pensamento. O que, que o personagem está pensando, sabe? Quando você vai lendo e você vê aquela letrinha itálico, ele pensando alguma coisa assim, tipo, puta, esse filho da puta aqui vai me ferrar, mas eu não confio nele nem fudendo. E quando você passa isso pro cinema, não tem como você filmar a cara do maluco e pôr uma vozinha, né? Ele falando, eu acho que ele vai me enganar, não sei o quê. Você tem que adaptar, Até porque, você botar uma voz em primeira pessoa no filme, talvez não funcione, né? Talvez fique não, zoado. Não, fica bizarro, não. Você tem que adaptar. Então, dependendo da adaptação. Você tem que passar aquela mesma mensagem do que o cara tá pensando através de ações, através da interpretação do ator... ou até do roteiro e tal, mas tem algumas coisas que fica meio cagada, né? Os caras ficam se repetindo, ficam entregando plot de uma maneira boba, né? Eu tenho até um exemplo muito foda. Tem um filme que a mãe do menino morreu, né? E aí a tia dele chega e fala assim, olha, desde quando a sua mãe morreu, em janeiro de 1989, atropelada por um caminhão, que você está triste. E é fake, sabe? Fica fake isso. Porque a mina tá forçando a barra. Ela tá te entregando, assim, muito de mão beijada, sabe? E aí, ao mesmo tempo, tem um outro filme que é com aquele cara que fez o Virgem de 40 anos. Steve Carell, né? É, que ele, acho que a mina dele morre, alguma coisa assim. E ele acorda numa cama e ele põe a mão do lado, assim, da cama e não tem ninguém. E aí, ah, não manjo não. Fica mó triste, cara, eu não lembro o nome, mas puta, tipo, com uma cena, com uma ação, a atuação do cara, a música, contou tudo pra você. Do que aquela moça que falou aquela frase completa, bizarra, né, entregando pra você de bandeja, não contou. Então, é muito curioso, tem coisa no cinema que é maravilhosa, assim, tal, mas quando você passa do livro pro cinema, invariavelmente vai ter que reduzir ali alguma coisinha. E pra fechar, a gente vai fazer uma recomendação de podcast aqui, ó, o podcast Papo Canela, é um podcast que fala de futebol e cultura pop. Tem link ué, aí, sim, no... hein? Olha aí, ó, o branco que gosta de futebol, né? Eu tenho acompanhado mais ultimamente porque meu time tá na merda, né? O São Paulo, né? Então você tem que dar uma força maior quando o time tá na merda, né? Eu só tenho acompanhado agora porque não para de passar na televisão que o Neymar foi vendido por não sei quantos milhões lá, que porra, e aí... Por não sei quantos caminhões de dinheiro, né? É, né? Puta, cara, que mundo é esse que a gente vive? Mas tudo bem. Pariu. Deixa isso pra outro programa, a gente faz um debate aí, bota pra fuder. Ah, a gente pode fazer um cast de futebol qualquer dia, né? Não, pode não. O que, safadão? O que, safadão? Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Muito bem, vamos começar do começo, né? Pra variar, que é o quê? A nossa infância, que era pra ter ajudado a gente, mas não ajudou em nada. Porque as porras dos nossos pais não ajudaram a gente, os nossos avós não ajudaram eles, e assim você vai voltando até a Grécia Antiga, né? Não, acho que vai falar mais de dinheiro do que hoje em dia. Acho que o começo, né, tipo, o básico do básico da educação financeira, a gente tem que é os nossos pais falarem não pra gente. Por exemplo, você chegar pro seu pai e falar: pai, eu quero muito essa bicicleta da Barbie, da Fairytopia, que tem uma asa de borboleta. Aí o seu pai fala: que mês é hoje? É março? É, não, Dia das Crianças é outubro, Natal é dezembro, março não tem presente. Tipo, você só ganha presente duas vezes no ano. Se você faz aniversário em dezembro ou em outubro, você tá ferrado também. Nossa, é verdade. Senhora, minha irmã, a Gabriela, nossa, triste, ela né? faz aniversário dia 26 de dezembro. Ela já ganha dois. Na verdade, ela ganha um presente só pras duas datas, né? Mas então, cara, isso que a Kel falou é uma grande verdade, porque não só o não, né? Eu sou um grande defensor de que pra crianças nunca pode ser uma resposta simples, como pro cachorro, né? Que a gente vive dizendo aqui que o cachorro você fala não, ou então você fala não pode, e aí ele entende. A criança você fala não, ela não vai entender o porquê. Então eu acho que uma das coisas mais importantes que tem que ser feito na infância, começando aqui o programa a dar essa valoração, né, pras coisas, é você dizendo o motivo, é você explicando pra criança por que que não dá. Tipo, ai pai, eu quero esse negócio aqui de 200 reais. Você fala, ó, não dá por conta disso. Calcula comigo, a gente gasta tanto nisso, essas são as contas fixas, isso aqui é o tanto que o papai gasta. Sabe, você vai dando uma noção, não precisa botar no Aprender Excel, mas você vai dando uma noção. Pra ela mesma começar a pensar aquilo e entender, puta cara, esse bagulho é caro demais, né? E aí pode ser que lá na frente ela pense, já que eu quero ganhar um presente, que a criança ela também quer ganhar, né? Ela vai falar, eu prefiro pedir uma coisa mais barata e ganhar algo do que pedir uma coisa cara pra porra e não ganhar nada. E aí com uma coisa simples dessa, né, você começa a ensinar pra ela a valoração das coisas, né? Você pode também, tem alguns aí especialistas aí que falam que é interessante você ensinar para a criança o valor do dinheiro, dando o dinheiro na mão dela e fazendo que ela tenha essa consciência de que para ela ter uma coisa que custe muito, ela vai ter que fazer o dinheiro dela poupar, né, guardar o dinheiro. Então tem muitos pais aí que, por exemplo, no aniversário do filho, em vez de ir lá e falar, toma aqui essa bicicleta do Batman, toma aqui, tipo, R$50. E R$50, se você guardar ele, tipo, sei lá, até o final do ano, no final do ano eu faço esse dinheiro dobrar. Ou então, sei lá, eu vou te dar, a gente vai e compra o presente que você quer. Alguma coisa desse jeito. Mas é muito difícil, né? Tipo, não é uma coisa comum. Sim, esse exemplo que você deu é maravilhoso, mas acho que você deu um exemplo muito distante. Porque, tipo, não é guardar 50 pau durante um ano, isso tá de sacanagem. Mas é um... Né? Mas é um... Tipo, vai dobrar esse dinheiro, vai comprar porra nenhuma. Vai comprar um poxa de uma bike. Porra, um ano. Mas eu concordo, se você dá uma grana pro moleque e fala assim, ó... Fica aqui uma semana com esse dinheiro, sabe? Ou então fala assim, ó, gasta esse dinheiro aqui tanto por dia ou uma coisa assim. Eu acho que é maneiro. A utilização da mesada, né? Eu nunca tive mesada na minha vida e eu sempre achei mesada um bagulho tão inteligente, cara. Que, tipo, você dá uma grana pra criança e aí tem gente que fala, ah, mas eu sou pobre. Não, cara, mas, tipo, você dá R$1, R$2. R$2 pra criança é dinheiro pra porra. Ligado? Você dá R$2 numa semana... Fala assim, ó, esqueci sua mesada, isso aí vai também ensinando o moleque a controlar a grana, sabe? Ele vai aprendendo o valor, aquele negócio todo que a gente falou. Tem, eu acho que eu dei um exemplo bem errado mesmo. Não, sim, mas a ideia é real, tipo, você ensina a criança a controlar o dinheiro dela. Sim, tem... Ou então tem... o dinheiro do lanche, né? Exato. Tem muito pai que faz isso, né? Dá o dinheiro do lanche, vamos supor, da semana. Aí a criança pode gastar tudo de uma vez em embalar juquinha ou ir se planejando durante a semana ou guardar uma parte desse dinheiro. Sim. Sim. O exemplo que eu tinha visto, eu vou só, né, troquei a ordem. Mas era tipo, eu falei um ano, mas era tipo mensal. O cara chegava lá e dava R$50 pro filho esse mês. Aí no final do mês ele falava assim, quanto que sobrou do seu dinheiro? Ah, sobrou R$20, pai. Beleza, então mês que vem eu vou te dar R$50 mais 20, por exemplo, coisa assim. Uhum. Tipo, pra ensinar o cara que, tipo, se ele guarda dinheiro, ele ganha mais, né, no sim, caso. Sim. No caso. Depois na vida adulta não é tão fácil assim, né, porque você guarda na poupança e ele não rende tanto. Mas... vai dar 0,1%. Exato. Mas, é mas não início, dá pra virar, né, uma bola de neve isso, que é dá pra virar uma bolinha de neve, né? É verdade. É, depois de 3 anos, o pai do moleque tem que dar R$5.000 por mês. Né? Dá o salário inteiro da criança, né? Não, mas aí você vai controlando, né? Mas é mais uma lição mesmo. Eu faço um negócio aqui com a minha irmã, que eu vi num livro muito antigo, e eu faço com ela e ela dá risada, e eu sempre falo a mesma frase pra ela. Quando a minha irmã, Gabriela, que é a mais nova, tem 16 anos, quando ela faz alguma parada que eu dou R$2 pra ela, R$1, R$5, às vezes, quando tem sobrando e tal, eu dou o dinheiro pra ela segurando, fechado na minha mão. E ela tem que se matar pra tirar da minha mão, tá ligado? Mas a gente faz isso de brincadeira, né? E aí, quando eu entrego, eu falo pra ela assim, ó, dinheiro nunca vem fácil. Por isso que eu não te dei de uma vez só. Põe isso na sua cabeça, dinheiro nunca vem fácil. E fiz isso uma vez, porque eu vi no livro, e aí eu faço direto. E isso foi entrando na cabeça dela de um jeito que teve um dia que eu vi ela dando R$1 pra Sofia, que é minha sobrinha, segurando desse mesmo jeito. E aí ela falou pra Sofia, dinheiro nunca vem fácil. E eu falei, caralho, isso foi uma vitória da minha vida, assim, incrível. Que eu falei, posso morrer feliz agora. Sabe o que eu pensei? Sabe o que eu tava pensando? Que tipo, depois, quando ele falou, depois de tanto eu fazer isso, sabe o que eu vi? Sabe o que ela fez? Ela pegou um machado e cortou a minha mão. Me deu essa merda! E hoje ela rouba bancos. Dinheiro nunca vem fácil. E dinheiro pode ir fácil, rapidinho, velho. Uhum. Que esse é o problema. Como pode? Já dizia o poeta, dinheiro na mão é vendaval, né, cara? E é pecado capital, né? É, porra, você é louco. É inacreditável, assim, meu. Se os druidas existiram algum dia... certamente eles amaldiçoaram o dinheiro e a gente tá colhendo essa maldição até hoje, porque não dá pra entender, cara. Como vai rápido, você é louco. Uma outra coisa que a gente ainda tem pra falar aqui dentro da educação em casa é sobre as coisas que você compra. Por exemplo, bolacha, sorvete, essas paradas assim. Que geralmente são as coisas que a criança mais gosta e mais come, né? E quando falta, ela sente falta. Tipo, nenhuma criança sente falta de salada. Ai, nossa, nunca mais eu comi uma salada. Mas aí você fica sem tomar refrigerante uma semana e a criança sente falta, né? É legal também você ensinar pra criança o valor das coisas, né? Você ensinar pra ela, que é o que eu sempre falo, quando você é adolescente ou quando você é criança, você acha que as bolachas nascem dentro do armário. Você vai lá, pega uma bolacha hoje, come inteira e amanhã tem uma no lugar. Você fala, eu tenho uma cozinha mágica. Não é assim, né? Tem que estar comprando, tem que estar repondo aquilo. Eu vim aprender isso muito tardiamente, quando eu tinha 18 anos, quase 19, quando eu voltei do quartel, fui morar sozinho e tal, que eu tive realmente a noção de que, pô, eu tenho que comprar, repor, é um trabalho do caramba. Mas é legal você ensinar pra criança, né? você ensinar pra criança essa coisa de, meu, olha essa bolacha, olha quanto que ela foi e olha quanto que a gente tem pra gastar, sabe? Se você comer ela agora, olha só aqui no calendário quanto que você vai poder comer de novo. Se você dividir, vai já ficar, sabe, mais tranquilo e tal. Olha aqui esse leite com Toddy. Se você quiser colocar 3 colheres de Toddy dentro do copo, vai acabar daqui 3 dias, daqui 2 dias, tá ligado? Se você colocar uma colher no copo, que é mais do que suficiente, vai durar 7 dias até o próximo pote chegar. E você dando essas lições pequenas, né? De coisas assim, tipo, ó, aqui vai acabar, é aqui que a gente compra. Se acabar agora, a gente vai comprar só nesse tal dia. E se a criança vai entendendo e vai aprendendo também um pouco de economia, não só de dinheiro, mas economia de coisas também. Que querendo ou não, também é economia de dinheiro, né? Sim. O ruim é que a gente não tem costume de falar de dinheiro, né? Eu falo nem da gente, dos adultos para as crianças, mas entre os adultos também. Eu cresci, tipo, na minha família, isso é um costume realmente de muitas famílias, né? O meu pai nunca falou pra minha mãe quanto que ele ganhava. Tipo, hoje em dia que eles são separados, que meu pai pede pra eu fazer alguma coisa, declarar imposto, que eu sei quanto que meu pai ganha. Mas, tipo, antigamente, meu pai nunca falou dentro de casa, eu ganho X, tal. Tipo, não, era tipo um costume meio bizarro, assim, sabe? De, não posso falar que eu ganho muito, porque ela vai querer comprar isso, isso e isso, é não sei o quê. É até pior, Kel. Existe uma grande parcela da população que não sabe quanto ganha. Especificamente, né? Sabe? O cara, ele tem tanto desconto de INSS, desses bagulho, e o salário dele varia de um mês pro outro, porque ele faz hora extra, o caramba, não sei o quê, que ele não sabe efetivamente quanto que ele ganha. Ele faz uma média. Então, sei lá, o cara faz uma média, eu ganho R$1.000. Só que aí você vai ver, putz, você ganha R$1.000, mas tem mês que você ganha 1.100, tem mês que você ganha 900, e tem mês que você ganha 1.300. E aí, por conta daquela média de R$1.000, ele nunca consegue economizar e sempre que cai uma grana a mais, ele torra. Porque ele não tem um controle, né? Ele não sabe quanto que ele ganha, mano. Isso é foda. Eu passo muito por isso também. Isso é um problema mais fundo na sociedade, porque falar sobre dinheiro realmente é um tabu. E uma coisa mais problemática ainda é que as pessoas não sabem se elas estão ganhando o adequado por gênero e por posição que elas ocupam na empresa, porque ninguém conversa com ninguém. Sim. Onde eu vejo que é mais gritante isso é na área de profissional autônomo e quando você trabalha com cachê. Porque você chega lá, né, na época que eu fui fazer o curso de maquiagem, ah tá, vamos falar sobre mundo do trabalho, nossa, que legal, então vamos falar sobre remuneração. Aí eu perguntei para o meu professor, tá, então, me conta aí, qual que é o cachê de um maquiador? Não, mas depende do quê? Então. Ninguém me deu uma resposta clara. E é assim com tudo, você vai querer às vezes, sabe, quando você trabalha vendendo o seu próprio serviço, você quer ter uma atitude de coleguismo, na maior parte das vezes, com os seus amiguinhos profissionais. Então, olha, você não pode me contar o quanto você cobra pra gente cobrar ali na média, pra não ficar um furando o olho do amiguinho de cobrar menos ou cobrar mais? Não, mas as pessoas não falam, aumente o valor. Sim. Então, acaba acontecendo essas bizarrices loucas nos mercados. Tipo, ninguém isso, sabe realmente quanto ganha. Né, e tipo, isso acontece em qualquer empresa, qualquer setor, assim. Mesmo quando você, tipo, é um cara CLT, assalariado e tal, se você chegar pro seu amiguinho do lado e perguntar, ah, quanto é que tá o seu salário? A pessoa fica, tipo, mega ofendida, assim, tipo, ah, eu não gosto de falar muito disso. Ou às vezes até fala, mas, tipo, fica meio, tipo, meu Deus, ela vai, sei lá, pedir isso aumento é bizarro, pro chefe. Né, cara? Né? Uma minha nossa, porque me tomas. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar o que eu faço dentro do quarto. Nem na balada, né? É uma coisa muito íntima. Não. Aí você tá invadindo minha zona de conforto. É muito doido até pensar de, tipo, como as pessoas... Tipo, quanto mais a pessoa ganha, mais ela se sente, sabe, privada nesse negócio que a Vanora falou. Quanto mais o cara ganha, mais ele quer esconder o valor. Muita gente que ganha pouco, né, gente que, entre aspas, é considerado pobres, eles falam quanto ganha numa boa. Eu mesmo já falei aqui no ACC um monte de vezes, eu ganho 1.200 conto. Já falei um monte de vezes, mas a galera, quanto mais ganha, eles não querem falar. Eles escondem como se fosse um tesouro, sabe? Tipo, não, se alguém descobrir, é tipo Rapoltinski, tá ligado? Você fala meu nome 3 vezes, o dinheiro vai desaparecer. Isso aí é uma bobagem, não tem nada a ver, né? E às vezes acontece dentro de casa, como a Kel deu o exemplo do pai e a mãe. Nego não fala o salário um pro outro, também não sabe quanto ganha e dessa maneira não consegue nem controlar as finanças e nem ensinar pro filho, né? Porque se o cara às vezes não sabe quanto ganha ou não quer revelar, ele não vai falar pra criança. Eu ganho tanto, a gente gasta tanto, a gente pode usufruir tanto. Porque ele não quer falar pra ninguém, né? Tipo, já teve um monte de relatos, assim, de você entrar em rodinha de tiazinha, de senhora, que elas viram e falam assim, ah, meu marido ganhou promoção e nem me contou. Tipo, eu fui pedir dinheiro pra ele me dar pra comprar uma calcinha e, tipo, ele veio perguntar pra que eu queria o dinheiro. Uhum. Tipo, o cara, às vezes, tipo, ou o chefe da família, às vezes até a mãe, né, não divide isso com o filho mais velho, alguma coisa assim. Tipo, pega pra si essa coisa de, não, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, não sei o quê, e não divide com a família, né? Tipo, se você fala pro filho, a gente tem que economizar água, você não pode ficar tomando banho de 40 minutos. A criança, às vezes, não tem essa 20 minutos ou de 10 minutos que seja. Se ela não tem noção de custo, né? Não tem noção de dinheiro, pra que serve aquilo? Sim, por isso que eu falo que é interessante explicar bem pra criança, sabe? Criança nunca pode ser só sim, não, não pode, por quê? Quando a criança vem e pede uma parada e o pai fala assim, não, puta, na cabeça dela, mano, ela entende um milhão de coisas, tá ligado? Ela entende um milhão de coisas totalmente subjetivas, né? Eu não me comportei bem, ou tipo, eu sou uma merda, eu sou um cocô. Ou então, tipo, essa parada não é pra mim. É. Ou então ela simplesmente pensa assim, essa parada não é pra mim. E ela nunca mais pede aquilo, sabe? E aí, às vezes, ela nem põe como objetivo. Porque sempre que ela quiser aquilo, ela vai lembrar, não. Aí ela, não, isso aqui não é pra mim, não, eu tenho que arrumar outros brinquedos, outras coisas. Isso é ruim, né, cara? Por isso tem que explicar pra molecada. Ó, não por causa disso, disso e disso, tal, aquela parada. Espera um pouco, olha quanto que a gente tem, etc. E acho que é até o gancho interessante pra gente entrar na parte da escola já, né? Que aqui eu colocou na pauta, muito bem feita. Que é a questão do ensino da escola, que eu acho que aí sim, na escola vai trabalhar muito mais os números, né? Por isso que eu acho interessante você ensinar valoração. Você ensinar que as coisas têm um valor ali. Tudo, nada surge do nada, assim, nada aparece, né? Tudo tem um valor, tem um porquê, tem uma economia, tem uma data pra chegar, tem uma data pra ir embora. E quando você ensina esse tipo de coisa pra criança, ainda sem números, quando ela chegar na escola que vai começar a vir número pra caramba em cima dela, ela vai começar a entender muito mais, né? Vai ser uma coisa complementando a outra. Né? Mas vocês tiveram alguma coisa parecida com aula de economia doméstica? Porque o máximo que eu tive de orientação de economia doméstica foi, sei lá, ah, João comprou 3 laranjas que custaram tanto, ele deu 5, ficaram 14, sei lá, umas maluquices assim de problema matemático. É, a única aula de finanças que eu tive assim na escola foi na cantina, comprando e pegando troco, tá ligado? Não tem mesmo, não, isso aí é muito carente. Tipo, o máximo que a gente tem é cálculo de juros. E olha lá, né? Porque, tipo, tem escola que nem dá isso aí. Então, mas mesmo quando o cara dá, não é uma aula de finanças. É uma aula de matemática. Porque você ensinar uma criança a somar, dividir, subtrair e multiplicar, não é você ensinar a criança o que, que é o dinheiro. Tá ligado? Isso é engraçado. Tipo, teve um professor meu que ele falou, tipo, mais ou menos disso, assim. Que, tipo, ele chegava pra um aluno e perguntava... Quanto é 1 mais 1? Tipo, sei lá, 1 menos meio. Aí o cara, ah, não sei fazer de cabeça. Mas se você pega e fala, eu vou te dar... Você vai na lanchonete com uma moeda de 1 real e quer comprar aquele pirulito que custa 50 centavos, você sabe que o cara tem que te devolver 50 centavos. Uhum. Mas ele não sabe quanto é 1 menos meio. Mas aí ainda tá no ramo da matemática, né? É isso que eu tô falando, ainda tá no ramo da matemática. A gente precisa, na escola, de uma aula específica para essa questão da finança. Não é só a matemática. É você ensinar para aquele cara o que, que é esse 1 real, o que, que é esse 0,5% que ele vai economizar. É você ensinar para o cara, tipo, meu, se você comprar um pirulito hoje e guardar 50 centavos, você pode comprar um amanhã. Se você tiver, vamos lá, você tem 1 real. Se você comprar hoje 2 pirulitos e você der 1 para sua amiga e 1 para o seu amigo e ficar 100... Pode ser que no resto da semana que você vai ficar sem dinheiro, eles vão ter dinheiro pra comprar, vão sempre comprar 1 pra eles e 1 pra você, e você vai ganhar 2 pirulitos por dia. Sabe? Umas coisas assim, você ensinando pra ele o valor das coisas, ensinando pra criança como que é esse negócio de comprar, esse negócio de economizar, o troco. Cara, o troco é uma coisa tão essencial assim, e a gente não sabe mexer com troco. A gente mesmo, adulto, imagina a criança. Eu comprei uma porra de um cofre pra guardar dinheiro de 15 reais. E depois eu pus a mão na cabeça e falei, caralho, velho, só o cofre. Porra, bicho. Pede, caralho. Rafa, pede, meu. Eu falei, amigo. Porra, só o cofre que eu comprei custou 15 pau e eu tô querendo economizar dinheiro. Caramba. Tá certo que era uma águia muito louca, de meio metro de altura, mas foda-se, né? Eu quero economizar, eu dei 15 reais. Então você vê, eu que sou adulto... Ah, mas você tá feliz. É, né? Aí... Você ficou feliz. Fica pode feliz, assim, sem nada, endividado até o talo, né? Mas é, na escola a gente precisa realmente do ensino assim, né? Então aqui hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai identificar um monte de problema, vai trocar ideias sobre eles e vai tentar achar uma solução possível, né? A gente falou um pouco de como tem que ser em casa, aquela coisa de você ensinar, mensurar o valor das coisas, quando que as coisas são compradas, quando que elas vão ser compradas a próxima vez. E na escola a gente tem que pensar muito nisso, né? Pensar nessa questão de, putz, tinha que ter uma aula pra isso, né? Não precisa nem ser uma matéria, mas sei lá, uma aula uma vez por semana, uma vez por mês, o que seja, pelo menos alguma coisa. Porque nunca tem, e tudo que tem relacionado a dinheiro que a gente tá falando aqui, na escola, é sempre voltado pra matemática. E a matemática não ensina ninguém a poupar não, cara. A matemática, tipo, a galera já não gosta de matemática. Uhum. Então, meio que se você colocar junto da matemática, a galera também vai cagar e foda-se, né? Tipo, não vai se ligar. Até porque, Kel, você vê, o moleque aprende as contas doidas lá, a fórmula, o caralho, e ele fala assim, puta, eu nunca vou usar isso na vida. Essa é a frase que o pessoal mais fala no ensino médio, ensino fundamental, cacete, né? Se você dá a matemática e depois você vem com finanças, mostrando pro cara que sim, aquelas contas vão servir pra ele, ele mesmo vai falar, caralho, velho, a matemática é importante. Porque olha só aqui o uso prático de que ela vai poder mudar a minha vida, tá ligado? E não só aqui, como em casa e no futuro, né, cara? Porque a molecada não... A gente mesmo foi de uma geração que não pegou tanta finança assim. Nem na escola e nem dos nossos pais. E aí vai vir uma próxima geração que vai pegar menos ainda, né? Ou vai pegar mais de quem ouvir essa CC ou de quem correr atrás de ensinar a molecada. Mas é muito triste, né, meu? Aí nego quer um futuro bom, aquela coisa, e é o que a gente sempre fala aqui sobre o futuro, sobre novas gerações, etc, né? O mundo que a gente vai ter pros nossos filhos vai depender muito dos filhos que a gente deixar pro mundo, né? Sim. Vai segurando, moleque, qual que nós tem pra gastar? Ó, ó, ó, no bagulho, nós tá enjoado, tio, tem cartão de tudo que é conta no bagulho, nós tá enjoado, tio. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que que impede a gente de poupar, né? Quais são as grandes dificuldades... O que que dificulta a gente a poupar aí a lei da vida e de coisas que o Febrinho já falou, como por exemplo, você não ter uma noção daquilo que você ganha, que também é um ponto muito importante. Uma das coisas que a gente nunca pensa que nessa questão de poupar é sobre objetivos, né? Que eu acho que tá diretamente ligado a essa coisa de você poupar uma grana e tal, porque é aquele negócio, tem muita gente que fala assim, ah, eu vou juntar um dinheiro, e aí nego, puta, mas vai juntar pra quê? Ah, não sei, mas vou juntar. Tipo, mano, você não vai conseguir juntar, você nem sabe pra que você quer juntar, cara. Quando aparecer, porque é aquele negócio, você tá juntando um dinheiro que tá sem prioridade, aí quando aparece alguma coisa, essa coisa se torna sua prioridade, tá ligado? Então vai lá, você juntou R$1.000, apareceu um PlayStation 4 a R$1.000 com 10 jogos e 2 controles originais, aquilo se torna sua prioridade, se você quiser, lógico, né? E aí você vai reverter esse dinheiro pra lá. Quando você tem uma prioridade inicial, aquele dinheiro que você tá juntando já vai pra aquela prioridade. Se o PlayStation aparecer, ele vai ser a segunda prioridade. Então ele vai ter que esperar você concluir aquele objetivo pra poder você chegar no Play, né? Sim, e tipo, aí entra a diferença, né, entre você guardar dinheiro e você poupar dinheiro. Uhum. Tipo, se você pega o seu dinheiro e guarda, você pegar o seu dinheiro e enfiar ele embaixo do colchão e esperar alguma coisa acontecer pra você tirar ele de lá e gastar. Sim. E poupar é você, tipo, justamente, você fazer ali uma poupança, fazer ali juntar ali uma quantidade de dinheiro pra um objetivo específico. Então, por exemplo, você tem um sonho de viajar pra Disney, vamos supor aí. Você vai, pesquisa no Google, quanto é uma passagem pra Disney, pra você ver todos os parques, passar os Estados Unidos, Orlando, pra fazer aquelas compras no Outlet que você sempre quis na sua vida. Uhum. Aí você precisa, sei lá, R$15.000, vamos supor. Tá porra. Esse é o... é dinheiro pra caralho. É mais? Tá vendo, cara? Esse programa aqui é tão necessário, cara. R$15.000. Essa palavra, essa frase pra mim não faz sentido nenhum, porque eu não tenho ideia do que eu faria com R$15.000. Isso é um grande problema, sabe? Isso é um... Aí você torra o bagulho. Febrini, se dessem R$15.000, o Febrini não ia nem aceitar. Ele não, falar, não, velho, enfia no cu essa porra, sai daqui. Tá maluco? Sai correndo com os braços pra cima. O que que é isso? É um... Mas é importante esse exemplo que você deu, que é assim, pensando como uma pessoa coerente, tá, eu vou economizar esses 15, mas não é o que a maioria das pessoas fazem. Elas falam, eu vou parcelar aqui no cartão. Aí a pessoa viaja, ela fica anos. A roupa já acabou, as fotos já velou, já, mas anos pagando. É foda. Cara, já tá lá embaixo na timeline e você ainda lá tá pagando, todo mês. Então vai pro Egito, volta, as pirâmides caem e ele tá pagando ainda, tá ligado? Lá 5 mil anos. Tipo, então se exatamente. Você quer... Tipo, aí é que é a diferença, né? Tipo, a grande dificuldade também, outro ponto que a Banara colocou aí, que é você achar que você, tipo, sei lá, pega uma oportunidade aí, entre aspas, de você viajar parcelando as coisas e vai e mete o pé pelas mãos e aí nessa que você se fode. Aí você fica endividado, você não consegue poupar porque você tem que pagar coisas e se, tipo, você fica refém de uma parcela gigantesca, tipo, por mais que o momento seja bom, não sei se vale tanto, né? É porque aquele negócio, o seu objetivo se torna o seu objetivo, tá ligado? Qual que é o seu objetivo? Sim. É viajar. Aí quando você vai viajar, você faz esse monte de parcela, qual que é seu objetivo? Pagar a viagem. Tipo, você trocou sempre por meia dúzia, tá ligado? O seu objetivo sim. é aquilo e depois que você concluiu, você voltou para aquele mesmo objetivo. E aí você nunca vai indo pra frente, né? Você fica sempre preso. Nessa questão que você falou de, tipo, entre guardar e poupar, eu acho que tem a diferença também de, tipo, poupar é você gastar menos do que você gastaria sem que você se preocupasse com isso, tá ligado? Tipo, tem uma blusa aqui, uma vez a gente foi, Kel, lá no cinema lá, né, na República, e aí tinha uma garrafa d'água que era, tipo, R$3,600, e eu ia pegando essa garrafa, aí a Kel pegou uma garrafa lá que era, tipo, R$1 de um litro. Isso é poupar, tá ligado? Isso é poupar, só que até pra poupar você tem que ter objetivo. Porque se você não tem objetivo, você poupa e aí o que sobra você torra, tá ligado? Sim. Então você poupa pra guardar, aí você vai guardar por quê? Porque você tem um objetivo pro dinheiro que tá guardado. Aí beleza. Mas se você poupa só pro poupar, velho, tipo, eu poupo aqui pra poder gastar mais. Você não tá poupando nada, tá ligado? Você não tá poupando porra nenhuma, você tá gastando do mesmo jeito. Porque é uma verdade do universo. O dinheiro, se você não dá o rumo pra ele, ele arranja um rumo sozinho. Então, arranja um rumo primeiro pra ele, nem que seja poupar. Sim. Senão ele vai embora. Arranja um rumo pra você, né? Se você não arranja um rumo pra ele, ele arruma um rumo pra você. Você é louco. E até do exemplo que eu dei, por exemplo, o Febrino ficou assustado aí. Meu Deus, 15 mil reais pra viajar pra Disney. Aí, tipo, vai um fulano lá, tipo, na agência de viagens e fala, o cara fala assim, não, são só 15 parcelas de mil, não vai doer no seu bolso, você vai fazer a viagem dos seus sonhos. Aí, tipo, no final, tipo, o que o cara tá pagando lá iam ser 15 parcelas de mil, tipo, na verdade não é assim, porque se você parcela, tudo que você parcela você paga mais caro, então provavelmente o cara vai falar, não, são só 25 parcelas de mil reais. E, tipo, uma viagem que custaria mil se você tivesse guardado o dinheiro e se planejado pra fazer, você vai gastar, tipo, 25 mil. Sim. Então, tipo, isso é uma realidade pra tudo na vida. Sim. Se você pega e fala assim, eu preciso comprar uma geladeira, vai. Ou, tipo, não precisar, porque precisar você tem que comprar, tipo, na hora, porque você precisa. Mas se você quer muito comprar uma geladeira, por exemplo, minha mãe tinha um sonho de ter uma geladeira inox. Aquela geladeira prata, bonita, que você olha e você se vê nela, ela é linda, maravilhosa. Mas a geladeira. Só que, por exemplo, se você vai lá e tipo, meu Deus, eu preciso dessa geladeira, eu preciso dela agora, aí você vai lá e compra parcelado e você toma no cu. Porque você vai lá nas Casas Bahia, eles fazem um carnê de você, tipo, um carnê, assinam o seu nome com sangue. Eles fazem um carnê de você, né? Estou aqui dividindo o Will de 10 vezes da sua vida. E você... Ele levanta minha camisa, pega um grilhão lá e vai rasgando na minha pele, tá ligado? 6 meses. Dá uma carimbada, né? Parcela de 2.500 da geladeira. É. Meu, carimbado não, com aquele negócio mais cagado. Gasta, filho da puta. Bagulho queimando, mano. Então, assim, meio que se você compra parcelado, você vai pagar lá em 2 anos, pagar R$200 por mês, pagar, tipo, R$4.800 numa geladeira, que se você fosse pagar à vista, você ia pagar R$1.500, alguma coisa assim. Tipo, eu lembro que aconteceu com a minha mãe, não com a geladeira, mas com o armário, que a gente foi lá na Marabras, grande Barabrasa, Zé de Camargo e tal. E a gente foi lá. Se você fosse comprar à vista, o armário era, sei lá, R$800. Aí o cara veio, não, mas você pode levar à vista. Não vai fazer muita diferença, não. Imagina. Aí ele falou assim, não, são só 12 parcelas de R$71. Nossa, não, não vai fazer diferença nenhuma. Uma coisa assim. Acho que era R$90, 12 parcelas de 90. Eu sei que a gente foi, comprou o armário feliz da vida, e quando a gente chegou em casa e fez as contas mesmo, a gente viu que ia pagar, tipo, 200 conto a mais no armário. Tipo, porque... E, tipo, a gente, na hora de fazer a compra, a gente pensa muito com, não só a gente fala minha família, mas no geral, o brasileiro como um todo, pensa muito com o coração. Ai, o armário vai ficar tão lindo, não sei o quê, na geladeira, do lado da geladeira, não sei o quê. E vou lá e compro. E ela pensa assim, R$71, tipo, sei lá, R$90 não vai pesar no meu orçamento no mês. Sim. Porém, tipo, no final do ano, pensando no total que você pagou, é tipo, são R$200 que você poderia ter pra comprar outra coisa, pra fazer uma outra coisa legal. E que você tá deixando de gastar. Você tá gastando, né? Mas você tá deixando de poupar aí, né? É, isso, meu irmão, e o foda é que isso é uma estratégia do caralho da loja levar o seu dinheiro, porque é aquele negócio. Você parcela. É, aí, uma coisa, tem aqueles parcelamentos que vai ser sem juros, tá ligado? Mas pra loja, é até melhor que ela tenha garantido sempre um dinheirinho entrando, porque ela sabe que todo mundo vai fazer isso, vai ter aquele dinheirinho entrando todo mês, tá ligado? O que já é ótimo pra ela. Sim. E se a loja conseguir encarcar esse negócio de juros, meu irmão, aí fudeu, que aí já é o extra que ela pega, tá ligado? Porque justamente nessa parada de tipo, esse armário vai ficar tão bonito, aí vai, compra, filha da puta, me dá esse teu dinheiro. O cara já vem lá com marcador de gado, né? Irmão, eu não compro, velho. Cara, eu não compro nada no crédito, velho. Porque isso pra mim é a maior armadilha, meu irmão. Uhum. É você tá entrando na toca do lobo, tá ligado? E ele tá uivando lá dentro. O que é isso? Será que é um uivo? Acho que eu vou checar se você se fode com a estação. É, nossa, graças a Deus que eu não tenho essas porra de cartão, senão eu tava fudido, cara. Se eu tivesse cartão, eu já tava embaixo da ponte. Eu tenho. Aquilo te dá uma ilusão de que você tem esse dinheiro, tipo cheque especial, mas você não tem esse dinheiro. Esse dinheiro virtualmente ele não existe. Sim, nossa, exato. E aí o limite, que dá um problema. A coisa que fudeu a minha vida aos 18 anos de idade, no meu primeiro emprego, foi uma coisa chamada limite. Você ia no banco e aí tava lá a sua conta, saldo R$0, limite 400 conto. O que é o limite? O limite era você digitar 400 e apertar o botão verde e magicamente sair os 400 sem você ter nada na sua conta. Só que aí você ficava devendo 400 pro banco, tá ligado? Era uma espécie de saque virtual que, tipo, aquele dinheiro não é seu, não existe, mas é um crédito que o banco te deu. E aí você nunca pode sacar mais do que aqueles 400 e quando o seu pagamento cair do débito, automaticamente ele vai descontar aqueles 400. E aí você entra lá pra receber, vamos dizer, na época eu ganhava 500 conto. Eu tirei os 400. Quando eu entrar lá, tem só R$100. Só que eu posso tirar aqueles 400 de novo. Então eu fico nesse looping eterno, tirando o meu salário que caiu e mais os 400 que eu acabei de pagar e não pago nunca. Até o dia que eu saio da empresa, não cai mais os 500, mas os 400 tá lá pra pagar, eu tomo no cu e depois de 5 anos virou R$4.000. Porque tem juros, tá ligado? Quem nunca esteve aí nesse lugar, tinha acontecido isso com quase todo mundo que eu conheço, cara. Louco. Limite é a pior merda que já inventaram pra fuder o ser humano, cara. Cara, ó, um gancho aqui. Isso é uma parada que tem que ser ensinada desde antes, velho. Porque, meu irmão, eu lembro também que, assim, eu não cheguei a sofrer com isso, porque, tipo, eu tirei da primeira vez. Assim, eu tenho um cartão que eu fiz na época da faculdade, cartão universitário e tal, tá ligado? Beleza. E ele tinha, quando eu ainda era universitário, ele tinha uma parada lá de universitário que você podia sacar 200 conto. Nesse mesmo história que o Febrino acabou de falar, tá ligado? Não era tipo, o banco não tá lhe dando um presente, tá ligado? O banco não faz isso. aí eu olha aqui, que ele dizia o meu saldo e dizia, tinha o saldo total, vamos lá, eu tinha 500, mas esse dinheiro eu tinha 700. Só que embaixo tinha 500 também, que era realmente o dinheiro real, né, que eu tinha. E eu ficava, estranho, velho. Esse dinheiro a mais aqui, tá ligado? E, tipo, teve uma vez que eu saquei e tal. Mas, assim, eu perguntei. Depois eu perguntei pro meu pai, porque ele trabalha no banco. Ele falou, ó, muito cuidado com isso aí, porque ele me disse essa mesma coisa. Esse dinheiro não existe, é o banco que lhe dá esse crédito, mas ele vai pegar de volta. Aí eu... Aí você sacou, foi? Não, claro que não. Quando foi no outro mês, não, olhou imagina. Lá. No outro mês chegou lá, eu sacar aqui meu salário, 6 pau, tinha só 50 reais. Falou, ué, o que aconteceu aqui? O que você tá isso levando é foda, marmita? É uma parada. É uma parada que não sabe, você não sabe, tá ligado? Você não sabe essas arquimanhas de banco, tá ligado? Essas paradas que tem e tal. E realmente, e outra coisa, tem algum lugar dizendo o que é, tá ligado? Mas a gente não vai procurar. Estão nas letras saber, pequenas tá lá embaixo do contrato do demônio, tá ligado? É uma coisa que a Kel mesmo sempre falou tá aí. Sempre tá em juridiquês, nunca tá em português. Não, uma coisa que a Kel falou aí mesmo, a Kel tava lá, você vai comprar uma coisa com juros, é o vendedor, são 10 vezes de 91, o vendedor nunca fala isso. Se você for comprar uma coisa de R$1.000 e ela não tiver juros, aí sim o vendedor fala, são só 10 vezes de 100, porque não tem juros. Se você for comprar uma coisa de R$1.000 que tem uns juros que vai dar 1.400, ele fala, divide em 10 vezes. Aí você faz a conta na sua cabeça, né? Pô, dividir R$1.000 em 10 vezes dá 100, só que não dá 100, porque tem juros. Mas o vendedor não chega em você e fala, ó, divide em 10 vezes aí de 120, uma porra assim, tá ligado? Ele não fala isso. Ele só fala assim, pô, é R$1.000? Divide em 10. Mas ele não fala em 10 de quanto. E aí depois, quando você assina aquele monte de papel que a casa vai te dar, que você chega em casa e vai olhar, você fala, ué, tô pagando 120 por mês? Aí assim, você vai reclamar, o cara fala, não, é a taxa da folhinha. Aí você, tá. Você assinou, você vai falar o quê? Taxa do seguro. É, né, cara? Cara, tipo... Isso acontece muito, as mulheres que estão ouvindo esse programa vão me entender. Quando você entra naquelas lojas maravilhosas de departamento, a Renner, Marisa, C&A, Bezi... São as famosas lojas Brusinha. Lojas Brusinha. Você entra lá nas lojas Brusinha, a primeira coisa que o vendedor chega pra você não é tipo, olá, seja bem-vindo à Lojas Brusinha. Você quer encontrar uma brusinha? Não, ele fala, você já tem um cartão da Lojas Brusinha? Com o cartão das Lojas Brusinha, você parcela em 8 vezes, você não vai pagar taxa nenhuma e você ainda pode começar a pagar daqui 3 meses. Vai ser incrível. E se você... Aí tipo, vem o pulo do gato. E tipo, o cara pega e fala assim, não, você vai começar a pagar daqui 3 meses, mas se você antecipar o pagamento, você diminui o valor da parcela. Aí você, ué, você vai me vender a menos? Não, porque tem um juros desgraçado em cima do cartão Lojas Brusinha, se você parcela a partir de um número X de parcelas. Então, por exemplo, isso é uma sacanagem, você tem né, cara? Você tem lá o cartão... Você chega lá e fala assim, fiz lá o cartão Lojas Brusinha. Você vai parcelar a sua compra de brusinhas de R$50 em 5 vezes de 10. Aí você não vai pagar juros. Mas se você parcelar em 8 vezes, você começa a pagar daqui 3 meses. E a parcela de 8 são tipo R$15. Você vai pagar 8 vezes R$15. Uhum. Faz 8 vezes 15. Vai dar muito mais do que os R$50 de brusinha que você comprou. Mas a pessoa tá ali, nossa, daqui 3 meses, né, eu vou começar a pagar. Passa aí no cartão Lojas Brusinha que vai ser incrível. E aí você explode. Sim. E você fica escravo dessa porra também, porque pra cancelar é uma briga da porra, né? E, tipo, ainda tem uma outra parada, tipo, o cartão Lojas Brusinha você só consegue pagar na Lojas Brusinha. Então você vai no mês seguinte pagar o cartão da Lojas Brusinha e leva mais 2 brusinhas. Aí você fica preso pra sempre dentro da Lojas Brusinha. Você vira o torrente, tá ligado? É, meu irmão, eu já tô vendo essa capa, a capa desse episódio, vai ter um diabo, tá ligado? Segurando um cartão de crédito. No meio assim, tá ligado? E com brusinha, o diabo de brusinha. É. É, capa de brusinha. Vai segurando, moleque, qual que nós tem pra gastar? Ó, no bagulho, nós tá enjoado, tio, tem cartão de tudo que é conta no bagulho, nós tá enjoado. O legal da gente falar aqui é que a Lojas Brusinha, assim como as lojas de móveis da alegria, tipo, elas não são, tipo, lojas de produtos. Elas são lojas de crédito. Então, a Lojas Brusinha, a brusinha em si é o produto ali, é tipo, é só um produtinho, tipo, não é o que ela, o que ela realmente ganha dinheiro. Ela realmente ganha dinheiro com um cartão. E tanto que se você for lá na loja das brusinhas e olhar lá no verso do seu cartão, ela vai ter uma corretora ou uma financeira Lojas Brusinha. Então, por exemplo, você vai no mercado gigante da esquina que, tipo, tem um cartão deles. Provavelmente, eles por trás têm uma financeira do supermercado Alegria do Arco-Íris. Vamos por assim. O cara tem, no final de tudo, quando ele põe na caneta lá, ele vende coisas que não existem, cara, tá ligado? Tipo, ele gastou 400 mil reais em móveis, que é uma coisa que existe, certo? E ele vendeu esses móveis pelos mesmos 400 mil, pensando baixo, vamos fingir que ele não ia ter lucro nenhum. Só que quando ele vai ver o lucro dele, ele ganhou 800 mil reais. E aí você fala, como que ele ganhou? Porque ele vendeu crédito que não existe. Ele vendeu os juros, tá ligado? Ele não tá vendendo só o móvel, ele tá vendendo juros em cima daquilo. E a gente que vai comprar aquele móvel, você acha que você tá comprando um móvel de 400, mas no final você tá comprando um móvel de 600. E você fala, mas cadê os 200, né? Os 200 é o quê? É juros, mano. É crédito, é coisas invisíveis do capitalismo que tá enfiando no seu rabo aí e você não tá vendo. Sim, tanto que todo cartão tem uns produtos internos lá, tipo, você entra lá, ai, mas aceita aqui esse seguro não sei do que, ai, essa parcelinha aqui a mais pra você não sei o que, dentista, tem várias outras coisas que não só os móveis, o sofá e a geladeira que você queria, tipo, se você chegar lá com o seu cartão Lojas Móveis da Alegria de Madeira, você vai chegar lá e o cara vai falar, olha, se você precisar de dinheiro algum dia e você fizer aqui o nosso cartão, você pode pegar emprestado aqui 400 reais e vai vir na sua fatura no outro mês. Do mesmo jeito que um banco faria, mas você faz isso na Lojas Brusinha, na Lojas do Móvel Feliz de Madeira, você faz isso nessas lojas, sabe? Sim, sim. Então, se tornou um negócio tão rentável, porque a gente tem uma taxa de juros muito alta no Brasil, você ter financeira, não só loja. Tanto que se você for ver aí, por exemplo, certeza que no bairro de vocês, você vai ver uma loja pequenininha, Loja Brusinha Brusinha, que vai ter um cartão Brusinha Brusinha. Little Brusinha, que vai estar lá. Porque é rentável pros caras terem cartão. Porque em cima dessas taxas de juros gigantescas. Tipo, se você atrasa um dia do seu cartão de crédito, no outro mês você vai ter que pagar 20, 30 reais a mais. Porque você atrasou um dia. Sim. O crédito mundial, ele é maior do que o dinheiro mundial. Tipo, é bizarro você pensar nisso. Se você pegar todo o crédito do planeta Terra e somar, ele dá mais do que todo o dinheiro do planeta Terra, cara. Ou seja, a galera tá ganhando dinheiro de coisas invisíveis. E você tá gastando com coisas invisíveis, tá ligado? Esse negócio de você dividir, de você gastar no cartão e não sei o quê. A Kel, ela é maravilhosa em finanças, não sei o quê, mas ela tem cartão de crédito. E ela tá com o pau no cartão sem dó. Aí chega no final lá, ela faz sinal no cartão, tá ligado? Ela faz sinal no cartão. Aí quando ela faz sinal no cartão, ela não pode mais usar. E aí quando ela recebe a grana, ela paga toda aquela porra lá cheia de juros. E aí quando começa o mês, ela já fala, meu cartão já tá pampa, não sei o quê, tem cartão de crédito. Aí eu falo, porra, vai fazer. Em minha defesa, eu não compro coisas com juros. Eu só. E nem os meus cartões de crédito, nenhum deles tem anuidade. Porém, isso também é uma grande ilusão. Eu estou numa ilusão de alegria tentando justificar os meus gastos. Eu não sei o que acontece, eu não sei. Cadê o menino do Acre? Do Acre. Mas aí que tá, Kel, porque ó, você gasta 700 pau no cartão todo mês, um exemplo, né? Aí você fala, eu não pago juros, eu não pago anuidade, não sei o quê. Só que, se você não tivesse o cartão, talvez você gastaria 300 reais por mês, tá ligado? Você tá gastando 700 pau porque ele tá te proporcionando essa facilidade. Só que sem o cartão você não precisaria gastar tudo isso. Você podia gastar 300 conto, porque quando você fosse comprar alguma coisa e você não tivesse como, você falar, tudo bem, segue a vida, eu não posso comprar isso aqui agora. Mas como você tem o cartão de crédito, ele fala, compra essa brusinha aqui, porque ainda tem 600 pau ainda aqui no crédito, tá ligado? Então é uma falsa vantagem, né? O cara fala assim, ah não, pode comprar aqui R$700 que eu não te cobro juros, te cobro nada. Mas normalmente você não gastaria isso nem fudendo. Tá ligado? Tipo, o cartão, ele te dá uma sensação de poder. Ele te dá um negócio assim, que quando você entra na loja, toca a música pra você. A música da loja é sua. Minority Report, né? Você entra e fala, olá, Kelly, bem-vinda. É muito mágico. Descer a loja inteira, que vai dar tudo certo, né? É, né? Não, e agora eles estão criando uma parada, não sei se você viu, que é uma pulseirinha. É uma pulseirinha, não. Você viu? Você, tipo, uma pulseirinha, parece aquela pulseirinha do equilíbrio. Só que você coloca crédito nela. E aí o crédito que você põe nela vai do seu cartão de crédito. Aí você passa na maquininha, você não precisa mais fazer nada, pôr senha, porra nenhuma. Você só passa aquela pulseirinha e já era. Isso aí eles estão vendendo como o quê? A pulseira ideal para quem é prático e rápido ou para quem é antissocial, que não quer ficar conversando com a pessoa da maquininha. E, cara, eles vão vender toneladas dessa porra, porque hoje em dia tem aquela modinha das pessoas falar que são antissociais. Ah, eu sou antissocial, não sei o quê. O cara, ele fica na internet e ele acha que ele é antissocial, automaticamente, tá ligado? E aí... Tem 15 grupos no WhatsApp, mas eu sou antissocial. É, eu sou antissocial, eu falo com ninguém. Não, a pessoa é chata. É, então. Só que aí, por conta dessa pulseirinha, o nego vai comprar pra caralho no crédito, desse jeito que a gente tá falando, porque o cara vai vir com essa pulseirinha e falar, não, você não vai pagar isso, não vai pagar aquilo, não sei o quê, mas você tem 500 pau aí. Aí o cara vai gastar 500 pau todo mês se achando foda, porque tá com a pulseira super moderna, né? Você só passa lá, não precisa pôr senha, pôr nada. Quando, na verdade, antes da pulseira, ele gastava 200 pau por mês e ficava tranquilo, tá ligado? Sim. Mas, tipo, a parada mas eu vou ser muito mais bacana com a pulseirinha. É, né? Exato. Muito mais bacana que os meus amigos. Você é foda, imagina. Eles lá, falando com a moça do cartão e eu só passando a pulseirinha e né? Me me rolling the rating. Imagina, pô. Falando com os outros, você é louco. Mas o foda é que, tipo, o cartão, ele te dá essa sensação de que você não está gastando. Tipo, tipo você pensa no seu do futuro. O meu é o do futuro que vai lidar com esses problemas. O meu é o do presente está feliz e contente com essas brusinhas lindas e maravilhosas. Mas, tipo, quando você pega o dinheiro na sua mão e vai lá e paga lá 50 conto nas lojas de brusinha, assim, pei! Você sente a dor na hora ali. Você fala, meu Deus, eu não vou voltar aqui nunca mais. Pai Sim. do céu. Mas se você pega e passa o cartão das lojas brusinhas e só assina um papelzinho, você fala, tchau, até mês que vem. É muito bom ouvir esse dilema da Kel, tá ligado? De tipo, ah, tá tudo certo. Aí vai, não, tá tudo errado, o que é que tá acontecendo comigo? Aí depois, não, tá tudo certo. É uma ilusão de que não vão comer sua bunda, tá ligado? Quando, na verdade, vão comer sua bunda com uma pica muito maior. Se você paga no dinheiro, o cara vai vir e vai comer sua bunda ali na hora. Quando você paga com o cartão, você dá um chute no pau dele e ele vai lá pro mês que vem. E aí quando vem uma taroba do Kid Bengala e você fala, putz, eu não lembrava que era tão grande. Só que na verdade tá assim por causa dos juros. Foi você que veio aquele negócio, um escolho, uma perda. É Sim, sempre assim. Exatamente, né? Cara, é por isso, velho. É por isso que eu abomino... cartão de crédito, velho. É aquele negócio, tipo, se for pra usar o cartão de crédito, é nas últimas das possibilidades, tá ligado? Mas pra mim, tudo é questão de débito. Porque, primeiro, eu não quero, eu quero resolver, tipo, pra mim, as coisas têm que ser resolvidas na hora. Eu tô comprando um negócio, eu tenho que pagar na hora. Pagar mês que vem, isso não existe, tá ligado? Aí, paga na hora, beleza. Tipo, a porra do crédito, não, aí é o seguinte, quando tem uma parada, que vocês acabaram de dizer, galera, quando tem uma parada que é 700 conto, aí você, porra, 700 conto, aí você pensa já no que você ganha no fim de mês e você pensa, não, hoje não vai dar pra levar isso e tal, porque senão vai ficar muito pesado e eu não vou conseguir almoçar amanhã, tá ligado? Deixa, depois eu levo esse aqui de 70 reais, eu levo esse aqui de 70 reais, tá ligado? Deixa de 700 pra lá. E você vai embora, tá ligado? Isso é um modo foda pra você ter o seu dinheiro ainda. Do que ficar se fudendo com parcela, meu. Eu não gosto, velho. Ah, eu também. Ainda bem que eu não tenho. Eu recebo só cash. A moda da máfia, tá ligado? O cara vem me dar na mão e eu falo, graças a Deus. Pego o dinheiro, já faço o que tem que fazer e já era. E mesmo assim eu sou uma merda ainda com o bagulho de dinheiro. Mas se eu tivesse cartão, cara, puta que pariu, eu tava fudido. Eu tava igual o náufrago. Eu acho o seguinte, velho, eu gosto muito do cartão de débito, do meu cartão, tá ligado? E como eu disse, eu não uso a função crédito, não é um negócio que me dá dor de cabeça, no fim. Mas, cara, É duas coisas, tipo, onde eu trabalho, eles não dão em cash, tá ligado? E na verdade, onde você lugares que você, pra você trabalhar, que você recebe em dinheiro, já tá muito difícil hoje em dia, tá ligado? Tipo, grandes empresas, as coisas, não vai abrir a gaveta, você chega lá no RH, abre a gaveta e recebe um envelope com seu, né, dinheiro. Tem uma fila com 5 mil assim. Porra, meu irmão. Aí, tipo, aí é foda, tá ligado? Sem falar que hoje em dia tá perigoso. Porque, tipo, quanta história eu já ouvi da galera assaltar a van dos funcionários porque era dia de pagamento, tá ligado? E tava todo mundo lá de cash. Mas é o seguinte, velho. Cartão é um negócio que você sabendo usar, ele é tranquilo, velho. Porque, meu irmão, eu não. Ó, hoje em dia eu não tenho como tirar dinheiro em qualquer lugar, porque estão explodindo a porra dos bancos tudo. não tem lugar perto pra tirar dinheiro, tá ligado? E, meu irmão, você vai, abastece o carro e paga no cartão, tá ligado? Paga no débito, esse dinheiro ia ser gasto de qualquer jeito, tá ligado? E tá tudo certo. É até um negócio, porra. Levaram minha carteira. O cara cancela o cartão e. Sem problema, tá ligado? Uhum. Mas o problema é que até o cartão de débito, a dor de você dar o dinheiro sair de você, ainda é menor do que o dinheiro mesmo. Isso é verdade. Assim, cartão não é... Pô, você pegar na nota, você... Ai, meu Deus do céu. A minha alma tá saindo. Ai, no cartão. Não, mas isso aí é o pior, porra. Você ter a sensação de que não tá gastando. O cartão de débito, ele pode ser mais perigoso do que o cartão de crédito. Porque se você... Vamos lá, o Yield. Você tem lá R$1.000 no seu débito, guardado lá no seu banco. Se você for passando o cartão de débito e não controlar, você pode gastar os R$1.000. O cartão de crédito, vamos dizer que ele tenha 500 pau de limite. Você gastou os 500, já era, filho. Espera o mês que vem. Então, o cartão de débito, ele tem que ser muito mais... Tem que ter muito mais cuidado com ele do que com o de crédito. Porque os dois cartões te fodem do mesmo jeito, tá ligado? É que depende. Eu entendo. Não, eu entendo a visão aí, mas eu realmente não concordo. Eu ainda acho que você pode ter um efeito muito mais nocivo com a questão do crédito, tá ligado? Porque, tudo bem. Você vê o cartão e tipo, nossa, não é dinheiro de verdade. Mas, tipo... Ainda assim, é muito mais... Você não vai se enganar tanto assim, tá ligado? Ah, mas se engana, de achar cara. Que o dinheiro não tá... Não, você sabe por que eu falo isso? Porque, eu entrego muita marmita... Mas sabe por que eu falo isso? Porque, eu entrego muita marmita de pessoas que pagam no débito e a grande maioria delas não pede a segunda via. Que já é uma parada que eu já fico assim, caralho, se esse maluco não tiver aqueles programinhas de celular, ele tá fudido pra controlar. E uma parcela altíssima das pessoas que pedem marmita, vira e mexe, vão passar no débito e não passa. E aí o cara fala, ué, como assim? Não passa? Como assim? E aí o cara vai ver, puta, tô sem dinheiro, passa no crédito. Direto eu vejo isso, tá ligado? Porque é essa falta de controle. Se você tiver controle no crédito e no débito, beleza. Mas se você não tiver controle no crédito e no débito, o débito pode te fuder mais, porque ele ultrapassa o limite do crédito. Mas, cara, eu acho que isso seria uma questão... Se a pessoa é assim, isso seria uma questão mesmo com dinheiro vivo, pô, também. Mesmo com dinheiro ela ia se perder. Mas com dinheiro você conta, porque você vê ali também, né, na mão. Mas então, não, você conta na hora. De dinheiro aí nessa questão. É que eu acho que porque assim, no cartão de débito, tá, se eu vou comprar alguma coisa no mercadinho da Gertrudes aqui da esquina, passei lá na maquininha e... Eu consigo ter, vamos supor, se deu 56 centavos, eu consigo ter esse 1 centavo de volta. Toda vez é batata, se eu tô com dinheiro, vocês sempre me colocam os números quebrados, aí vira pra mim. Ai, mas você não quer aceitar 15 balinhas, 7 belo de troco com doce no troco? Aí, elas, né? Eu não posso chegar com um pote de bala 7 belo e falar, olha, eu quero pagar minha conta em balinha, né? Vocês não vão aceitar, mas por que eu tenho que aceitar de troco as balinhas? Então, assim, no débito, ele me dá esse controle maior de questão de centavos, porque nisso é um ralo de dinheiro que você não percebe. Só que se a pessoa não tiver um controle, ou não pedir a segunda via, ou não usar aplicativo de celular, mano, dinheiro ela vai ter uma noção mais pessoal, mas em todas as três opções, ela... O que eu tô falando é isso mesmo. Sabe, eu acho mais isso, velho. O que eu tô falando é isso, é a questão do controle, sabe? Se você não tiver controle no débito, você vai se fuder muito mais do que no crédito. Se você não tiver controle, pensa isso primeiro. Se você não tiver controle, você vai se fuder muito mais no débito do que no crédito. Se você tiver controle, é lógico que o débito vai ser maravilhoso, tá ligado? Você não vai gastar como você gastaria no crédito, não vai ter aqueles juros fodidos, e o dinheiro que você tá gastando é o seu dinheiro, não é o dinheiro do banco. Se você tiver controle de verdade, disciplina, comprar no crédito vai ser melhor, porque você tem aqueles programas de milhas, etc. Então, tipo, se você pegar aqueles, tiver tipo um controle real, verdadeiro, você vai usar aqueles descontos, aquelas coisas, os pontos que você tem para fazer nos seus planos e planejamentos futuros aí que você tem anotado e que você tá separando o dinheiro. Agora, se você não tem controle milha nenhum, não inspira, Kel. A milha tipo, expira? Eu sempre tive essa dúvida. Acho que depende do programa de milhas. Tem alguns programas pra começar, o que é milha? Que eu não tenho a menor ideia, eu tenho certeza que tem algum ouvinte que também não sabe. Milhas são pontos que você acumula por gastar no cartão de crédito da Lojas Brusinha, por exemplo. E tipo, eu posso trocar por coisas. Eu posso trocar por descontos em passagens aéreas, se eu gastar milhas... Caralho, você tá gastando mais do que você ia gastar com dinheiro, porra! Não, você não tá entendendo. Ela não tá dizendo que é bom. Ela não tá dizendo que é bom. Isso é mais uma artimanha, tá ligado? É, exato. Ah, sim, porque, porra... Por exemplo, tipo, tô dizendo que você, pessoa que ganha R$1.000, vai lá e gasta R$1.000, tipo, no cartão Lojas Brusinha, eu estou dizendo que isso é certo. E pra você ganhar milhas, calma, não é isso que eu estou dizendo. Mas você, pessoa controlada, que vai lá e gasta, a gente vai falar mais pra frente da receita de bolo, você vai lá e gasta, assim, 55% do seu dinheiro com essencial, que é uma das receitas de bolo aí pra vida, né, pra uma boa vida financeira, você que tem esse real controle, se você gastar 55% do seu salário no cartão de crédito, esse dinheiro que você ia gastar com dinheiro mesmo, vai ter um retorno. Então é como se você tivesse, ao invés de gastando 55%, você está gastando 50%, porque 5% desse valor que você gastou vai voltar para você em forma de desconto nos sonhos e coisas que você tem, que você vai comprar independente de você ter gasto esse dinheiro ou não. Eu não acho que seja ruim. Eu acho que isso é ruim, porque é aquele negócio assim, olha, eu vou vender uma laranja pro Yield por R$1. Aí o Yudi vem e compra a laranja por R$1. Eu vou vender uma laranja pra você por 50 centavos. E aí você vai ganhar 50 centavos de desconto nas próximas 4 laranjas que você comprar, beleza? É? Você pode nem precisar comprar essas outras 4 laranjas. Pro Yudi, comprou uma laranja, tá bom. É o que ele queria. Você também queria só uma laranja. Só que eu tô te vendendo 5 laranjas, tô empurrando 4 em você... Só porque tem um desconto, porque o cara que pega esse desconto aí, ele fala, ah, eu não vou deixar esse desconto expirar e não vou deixar isso aqui, eu vou comprar. E aí, meu irmão, com isso aí, ele usa essa artimanha pra poder vender mais. Então o Wild comprou uma laranja, tá feliz, você comprou 5, quando queria só uma. Teve 50% de desconto, mas gastou nas 5. Mas o ponto é que, tipo, você tá falando de laranja. Tipo, quando na verdade o que eu tô fazendo é, eu fui lá e comprei uma laranja, mas eu precisava comprar, além de laranja, precisava comprar feijão. E por eu ter comprado a laranja no meu cartão X, eu vou lá comprar o feijão e vou pagar 90% do valor do feijão. Essa é a diferença. Eu não tô comprando mais laranja, eu tô comprando feijão com desconto. Mas aí você tem que programar essas milhas, né? Por isso que eu estou falando de controle. É, porque se você é uma pessoa descontrolada, meu filho, porque o que a gente está falando aqui é da falta de controle, né? O cara controlado, qualquer coisa para ele funciona. Até ele trocar, igual os egípcios faziam, tá ligado? O que a gente tá falando aqui é da falta de controle. Se você não tem controle, você pega um negócio desse de milha, você se fode. Você pega o cartão de débito, você toma no cu, de crédito você também toma no cu. Com dinheiro, sem controle, você vai tomar no cu, porque eu tomo no cu todo mês. Então, a falta de controle, a diferença é que a pica vem em tamanhos diferentes, tá ligado? Mas a falta de controle vai te ferrar de qualquer jeito. Esse negócio das milhas aí vai te fuder também, principalmente quando for viagem. Se você ganhar uma viagem pra Disney de graça, você vai tomar no cu, porque você vai gastar tanto dinheiro nessa viagem, e quando você chegar em casa você fala, caralho, eu tô R$6.000 mais pobre, mas eu ganhei uma viagem de graça. Quanto que é a viagem? 1.000 conto, tá ligado? É isso que eu tô falando, é o negócio da laranja, entendeu? Você precisava só de uma, agora você vai ter que comprar 5. Se você realmente precisava das 5, tudo bem, mas nem sempre o cara precisa. Nem sempre o cara precisa do feijão que você falou, ele já comprou no mercado. Aí ele vai ter que comprar mais feijão, aí o feijão também dá milhas, aí ele vai ter que comprar mais coisa. E ele fica comprando enlouquecidamente e depois ele fala, puta cara, nem precisava disso tudo. Precisava só comprar um negocinho ali, já era. Sim, nem sempre o acordo vai favorecer o consumidor final. Na maioria das vezes, quase esmagadora... Se tá sendo vantajoso pra você, isso poderia estar sendo muito mais vantajoso, mas não vai estar sendo porque tem outras pessoas lucrando, que são o pessoal do crédito. Sim, exato. Com certeza. Vai segurando, moleque, qual que nós temos pra gastar? Ó, no bagulho nós tá enjoado, tio. Tem cartão de tudo que é conta no bagulho, nós tá enjoado. É que nem uma imagem que eu vi desses print de Twitter, tá ligado? Que aí tinha assim, né, entre aspas. Eu queria ser daquelas pessoas que passa tudo no débito, tá ligado? Porque é foda essa vida de passar só no crédito. Eu fico olhando assim, tem algo muito errado nessa história, tá ligado? Isso é muito louco, velho. O que a galera pensa, tá ligado? Aí, isso que é o bizarro, que é voltando nessa porra dessa falta de controle, que volta quando a gente é criança que não sabe o que é dinheiro. Tipo, hoje o cara cresce, o cara passa doninho, não sei o quê, tá velho já, mas não sabe o que é dinheiro realmente, tá ligado? Isso é muito bizarro, tá ligado? Isso é muito bizarro. Eu sou um cara que gasto muita coisa com besteira, assim, mas, tipo, eu não tenho tantas responsabilidades. Eu sei o que eu preciso, eu sei as responsabilidades que eu tenho, e, tipo, tem a faculdade da minha irmã pra pagar, tem certas coisas que eu tenho que comprar pra casa, cuidar dos cachorros também, não sei o que e tal. E aí, tipo, isso pra mim, isso nunca vai faltar, tá ligado? Posso estar querendo um negócio foda aqui que eu tô faz tempo, mas, porra, deixa eu ver. Aí eu vejo o preço, olho o que eu tenho. Não, não vai dar, tá ligado? Deixa pra depois. Eu tenho essa consciência, tá ligado? Aí o só problema... Não, rapidão. O que reflete negativo pra mim é a questão de que, tipo, eu não consigo poupar, tá ligado? Direito. Aí a gente entra novamente na questão de que a dificuldade de poupar, e resumindo tudo, é a falta de controle. Controle-se, cara. Anote tudo. Seja no crédito, seja no débito, seja em tudo. Anote, tá ligado? Anote quando você gastar no crédito... E não só pra você ter controle, pra depois você olhar e falar, eu precisava realmente gastar 700 pau nesse mês com tudo isso que eu gastei? Porque aí você pode pensar, puta, eu vou cancelar meu cartão de crédito porque ele tá botando no meu cu. Eu poderia ter gastado 100 reais desses 700 e guardado 600, tá ligado? Sim. E, pô, 600 pau guardado é dinheiro pra caramba, meu. E a questão do débito também. Anote tudo, não porque você vai ter problema de juros nem nada. Porque o débito, se você tiver dinheiro lá, ele vai gastar. Porque não é a mesma coisa você ter o dinheiro na carteira. O ser humano, principalmente o pobre, quando ele tem dinheiro na carteira, ele sabe que o dinheiro tá ali. O débito, você não sabe. Se você não tiver controle, você só fala, meu cartão, passo lá, ele compra e já era. E aí entra naquele negócio da nota, né? Que as pessoas gastam a nota de R$2 como se ela fosse um lixo. Como se ela não significasse nada. Mas aí pra gastar uma nota de 50, o nego se segura, né? No débito isso não existe, porque no débito não existe nota de 50, nem de 10, nem de 5, nem de nada. É só o cartão. E ele é todas essas notas ao mesmo tempo, né? Anote tudo, deixa certinho e você vai conseguir economizar, cara, tenho certeza. Mês que vem, depois de ouvir essa CC, bota na caneta aí, faz uma continha e economiza, que você vai ver a diferença. Aí manda um e-mail pra nós. E R$5 pra mim, obrigado. E entra no padrinho, hein? É, entra no padrinho. Bota aí padrinho, CC, se inscreve lá. Olha, tá, aí, ó, faz uma doação. Se esse ACC fizer você economizar R$20, dá 10 pra nós. É sério. Bom, aqui voltando então pra pauta, já puxando o que o Wilde falou, né, da parada que ele queria muito gastar aí, tipo, deixa pra depois, a gente entra aqui num tópico da falta de objetivo e na falta de planejamento. Muitas vezes a gente passa por isso, não só o Wilde, né, mas todo mundo, de, ah, meu Deus, eu queria tanto comprar, tipo, esse jogo muito foda que acabou de lançar. Mas aí a pessoa pega e fala, ah, não tenho dinheiro. Mas aí, tipo, se ela tem, sei lá, o jogo custa R$150, aí esse mês ela tem 50. Ela fala, ah, não vou ter dinheiro, deixa pra depois. Em vez de guardar esses 50 pra poder juntar com mais dinheiro lá na frente, ela pega esses 50 e torra com vários nada. E aí é que é o grande problema. Então, por exemplo, se você pega lá, aí entra novamente aquela diferença entre você guardar e você poupar, né? Tipo, se você pega os R$50 e simplesmente guarda e não pensa no jogo que você quer comprar, aqueles R$50 estão lá, tipo, perdidos, assim, tipo de outra volta, assim, pra onde eu vou? É o primeiro lugar que ele olhar... É onde é pra onde ele vai. Tipo, é aquele ditado, né? Tipo, pra quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então, o dinheiro é a mesma coisa, né? Então, a gente precisa dividir os objetivos, né, no caso, e falar, por exemplo, o que eu quero comprar agora? O que é um luxo, um presente que eu possa me dar agora, que não vai me custar tanto, e tipo, ou que eu possa comprar, por exemplo, daqui 3 meses e que vai me fazer muito feliz. O que é uma coisa que eu quero muito, mas que, por exemplo, eu sei que eu só vou poder conseguir comprar daqui uns 2 anos? O que é um negócio que eu quero muito, mas tipo, é uma coisa muito grande que eu acho que eu nunca vou conseguir, mas que eu sei que se eu juntar certinho eu vou conseguir? Por exemplo, comprar um carro, comprar uma casa. Tipo, essas coisas são objetivos que a gente... parecem que estão muito distantes, né? Mas se a gente não fizer nada, o tempo que a gente estipula na nossa cabeça chega e a gente não fez nada e a gente não vai comprar. Então, por exemplo, você que é um adolescente e tá ouvindo aqui a gente. Vamos supor que você tenha 14 anos. Você sabe que daqui 4 anos você vai poder dirigir. Vamos supor que seja o seu sonho, dirigir. Quanto que custa tirar uma carta de motorista? R$1.000? R$1.200, por aí? Então você tem 4 anos pra conseguir juntar esse dinheiro pra poder tirar a sua carta de motorista. Aí você pega e fala, não, mas 4 anos é muito tempo, não vou fazer isso não. E aí, tipo, o dinheiro do lanche que seu pai te dá, vamos supor que seu pai te dê R$50 todo mês pra você comprar de lanche. Esse dinheiro, se você tivesse juntado uma parte, você ia conseguir, talvez, no final dos 4 anos, tirar a sua carta de motorista. Mas se você não juntar, você gastar e torrar com bala juquinha, você vai ficar muito mais distante. Pode ser que chegue nos 4 anos e seu pai não tenha condição de te dar de realizar esse sonho pra você. Então aí é a diferença, né? Tipo, e se você simplesmente guardar o seu dinheiro pra nada, ele vai ficar ali procurando alguma coisa pra fazer. Então, se você tinha lá guardado R$100 e você, não sei o que eu vou fazer com ele, você vai num alguém te chama pra um rolê e você, tipo, tem lá guardado na sua conta R$100 e você fala, não, vou gastar 20, mas no rolê só como é que é, tem aquela bebida que você gosta muito, aí você bebe mais, aí você quer beber mais, e quando você vê, você gastou R$100. Então, tipo, o dinheiro que não tinha serventia, arranjou um lugar pra sair. É por isso que o dinheiro, tipo, é por isso que o dinheiro sempre tem um lugar pra sair, tá ligado? Se você não der um direcionamento pra ele, ele vai arranjar um jeito e ele mesmo vai embora. Dinheiro na mão é vendaval. Total. É por isso que é importante você fazer uma coisa com dinheiro, que é realocar. E isso eu consigo fazer, cara. É a única coisa que eu consigo fazer com dinheiro, é isso. Começa de algum lugar, pelo menos, né? Sim, né, cara? Você tem que olhar pro seu dinheiro e imaginar ele como se ele fosse um exército, tá ligado? Aí você tem a cavalaria, você tem a infantaria, você tem os arqueiros e você tem os magos. E você tem que lutar contra as suas contas. E aí o que você tem que fazer? Você tem que realocar o seu dinheiro para os lugares que você mais precisa. Porque você não vai conseguir mandar todo mundo e matar todo mundo de uma vez. Você vai perder tudo, vai se fuder e vai continuar com dívida. Então o que você faz? Você tira inimigos do campo de batalha, mano. Eu penso muito nisso, tipo, esse negócio que a Kel falou, você tem lá o jogo de R$100 e você só tem 50. Aí você vai guardar pro mês que vem, você não vai conseguir guardar, mano. Você vai guardar, quando chegar no meio desse mês, você vai gastar. Mas você podia realocar outro gasto seu, tá ligado? Aí se eu gasto R$50 na balada final de semana, eu vou juntar esses 50 e vou realocar aqueles 50 da balada pro jogo. E essa semana eu não vou pra balada, tá ligado? Você tem que realocar, é um jogo de escolha, né, de entender que você vai perder alguma coisa pra ganhar outra. Só que, cara, isso é muito maneiro, quando você consegue fazer direitinho, puta, tem mês aqui que eu passo em casa que eu não gasto R$1, maluco, só gasto dinheiro com gasolina porque eu tenho que trabalhar. E aí quando chega a conta, os bagulho eu pago, eu faço isso, faço aquilo, isso é muito maravilhoso. Se você souber realocar seu dinheiro direitinho, tem um monte de coisa que a galera dá exemplo que eu discordo. Por exemplo, internet. Negar, não, realoga, tá, não, é impossível, cara. Não vai tentar dar uma de louco, não, que você vai se fuder e não vai conseguir fazer. Internet, Netflix, esses bagulho assim, você não vai conseguir tirar. Tira de coisas bobas que você faz. Todo dia eu como pastel lá no Joaquim. Cara, esse dinheiro aí é dinheiro pra porra. Realoca, para de comer lá um mês. O Joaquim não vai morrer e você também não vai morrer. Mês que vem você vem e come lá, tá ligado? Quando você tira esses gastos de uma coisa, fica sem... pra pôr em outra, é uma parada maravilhosa. E aí sim você consegue atingir o objetivo de comprar o jogo de 100 conto lá. Porque se você for juntar 25, 25, 25, 25, 4 meses, você não vai conseguir, não. Mas aí entra de novo na questão das prioridades, né? Tipo, o que é prioridade pra você? O pastel do seu Joaquim é uma prioridade pra você? Exatamente, ou não? Exatamente, né? Mas o que mais as pessoas têm são prioridades supérfluas, né? Que ninguém tá nem aí pra nada. O cara tem um monte de porra lá que ele paga e ele não, depois ele vai ver e fala, puta, eu podia ter... Eu paguei Sky durante um ano. Eu pagava 130 na Sky. Quando eu cancelei, eu olhei pra trás e falei, caralho, velho, eu não precisava da Sky, mano. Todos os programas que eu via lá, Bear Grylls, essas porra aí, tem tudo no YouTube. E os outros canais que eu via era Globo, SBT, essas porra. Tá ligado? E, cara, a gente tinha um problema maior, que era... A gente não usava. Sim. A gente não usava. Nem, viu, o Febrini ainda usava, tá ligado? E aqui, que ninguém usava. Ninguém assistia. Tipo, quando parava pra assistir, era... Que bosta, meu irmão, de grade. E desligava. Mas sim, quando apareceu a maravilha da Netflix, eu cancelei essa merda aí. Cancela essa porra, meu. Tô maluco. É verdade, cara. Então, uma coisa que pode ajudar a dar uma calculada no que seria tal prioridade, eu acho que é pirâmide de Maslow que se chama. Que assim, sei lá, você tem. É um esquema de pirâmide mesmo, né? Em que você tem na base mais larga, que a coisa mais importante são suas necessidades pra ficar vivo. Uhum. E aí vai subindo, né, necessidade que você tem de afeto com as pessoas, de conforto emocional, conforto mental, até as coisas supérfluas. Se você for pensar na sua vida financeira, em que você precisa garantir primeiro de que você vai ter luz, você vai ter água, você vai ter um teto sobre a sua cabeça, não vai faltar comida, e depois você ir escalonando para as coisas que você pode ou não pode abrir mão, eu acho que isso consegue ajudar a dar um norte melhor também para... Sim. Só que a pessoa só que o cara tem que ter noção. Porque hoje em dia a gente vive num mundo muito líquido e a pessoa é muito sem noção, tá ligado? O nego não consegue separar isso aí. Se você perguntar pra uma pessoa hoje o que, que é necessidade básica, o que, que é necessidade essencial, o que, que é necessidade fundamental, ninguém sabe falar. Essa pirâmide é boa, mas... tem gente que confunde muito. O cara mesmo, ele... Ah, não, eu tenho que pagar a internet porque eu não posso ficar sem. Mas aí o cara esquece de pagar aluguel. Tipo, não faz sentido, tá ligado? Você precisa primeiro morar na casa, depois usar a internet. É verdade. Essa pirâmide, ela é muito foda, mas a pessoa tem que ter uma noção maneira ali, senão ela se extrapola todinha, tá ligado? Mas é aquele negócio, você tem que perder. Pra você entender que você tá fazendo o negócio direito, você tem que perder. Se chegou seu mês e você conseguiu tudo o que você já conseguia e conseguiu comprar uma coisa a mais, desconfie. Tô falando que é errado, tá? Mas desconfie. Pare pra pensar, meu, tem alguma coisa errada. Porque, tipo, se eu gastei tudo que eu já gasto e mais alguma coisa, talvez no mês que vem eu tenha que pagar esse mais alguma coisa, tá ligado? Porque é impossível eu ganhar a mesma coisa, comprar as mesmas coisas e gastar mais. Tem alguma coisa aqui que tá errada. Aí quando você... Isso é muito normal de acontecer, viu? Sim, nossa. É porque tem muita gente que eu conheço, né, que gasta muito mais do que ganha. Aí fica, como pode isso? Por que eu tô sempre sem dinheiro? Sim. Aí você vai anotando junto com a pessoa, tal, quanto que você gastou, isso, aí você soma. Tá, mas isso daqui que você gastou, você já não tinha no começo do mês, tá? Tá, e aí, como é que faz? Exatamente. Pois é, né? Isso é uma magia. Existe uma magia chamada cartão e falta de planejamento. E distração também. É o capitalismo, é o sistema nessa porra. Vou acalmar, cara. Mas e aí, ó? Você foi lá, fez tudo certinho, não sei o que, pá, beleza. Você conseguiu economizar, sobrou uma grana firmeza. O que você faz com esse dinheiro, cara? A gente tá falando muito aqui de prioridade, não sei o que, né? Eu brinquei lá dos 15 mil reais. Sinceramente, muitos de vocês que estão gravando e muitos dos ouvintes, se você perguntar pra pessoa o que você faria com 15 mil reais agora, muita gente, eu me incluo nisso, sendo bem sincero, não sabe o que faz. Eu mesmo não sabia, eu ia ter que pensar pelo menos uns 5 minutos, tá ligado? Isso é porque a gente não tem objetivo pras coisas. A gente não tem objetivo pras coisas pequenas. Se alguém falar, eu te dou 200 conto agora, o que você faz? A gente muitas vezes não tem. E nem pras coisas grandes, né? Eu sou um cara que eu não tenho objetivo grande nenhum na minha vida, tá ligado? Vira e mexe, nego. Qual que é seu sonho? Publicar meus livros. Não, mas o que? Não, é isso aí. Você não quer uma viagem? Não sei, cara. Se tiver, beleza. Mas se não tiver, vida segue, sabe? E aí muita gente não tem esse tipo de planejamento, né? 15 mil reais é uma brincadeira, mas os planejamentos pequenos também é interessante você saber, né? O que fazer com o dinheiro. O que, e também é interessante a gente falar que o que é pequeno e o que é grande é relativo. Uhum. Então, por exemplo, se você é uma pessoa mais pobre que ganha, por exemplo, R$1.000 por mês, ou tipo, até R$1.000 ainda até mais ou menos, né? Mas vamos supor que você ganha lá 500 conto pra cuidar de uma criança, por exemplo. E ainda é muito, dependendo do lugar. Você ganha 500 conto por mês. E, tipo, você quer... O que é uma prioridade grande pra você? Às vezes, o que é uma prioridade grande pra você, que seria, sei lá, comprar ou trocar o meu, a minha cama e o meu colchão. Pra uma pessoa que é rica, isso daí é, tipo, um fim de semana dela, ela compra, assim... É suave. Um mês ela comprar 15 camas, se ela quiser. Então, tipo, varia muito, né? Então, tipo, entender, é, por isso que às vezes você pega e vai gente falar de finanças na TV, ou vai gente falar da palestra, vender livro, vende livro de coisas, assim, tipo, não dá pra você encaixar na sua vida porque é relativo. Então, o importante é você, justamente o que a gente falou, tá frisando desde o começo, né? A importância da educação. A educação faz com que você pegue aqueles conceitos básicos e consiga, a partir da interpretação, aplicar na sua vida. Não adianta eu chegar pra você e falar assim, você tem que investir R$200 todos os meses. Tipo, pode ter gente que vai conseguir, que vai ser muito pouco pra ela, R$200, e vai ter gente que R$200 é, tipo, impossível, a pessoa não vai conseguir tirar R$200 do bolso pra investir. E isso de pouco ou muito tem a ver com o que você vai fazer com a grana, né? Então, é, tem alguns planos, tá ligado? Não é pra você sonhar, viajar, ah, quer ir pra Disney, quer ir, porque, cara, tem muita gente que pensa nisso, mas, sei lá, eu quero ir pra Disney, é um sonho tão subjetivo, né? Então, tipo, ah, eu quero ir pra Disney, mas cara, você não colocou valor de nada, você não estipulou data, você não estipulou o que vai acontecer na sua vida. Você vai pra Disney como se você nunca tem folga, você vai pra Disney como se você não tira férias. Você vai pra Disney com quem, sabe? Quantas pessoas vão com você, o que, que vai acontecer? Coloca uns bagulho bem firmeza assim mesmo, pra quando surgir uma grana ou aparecer uma oportunidade, você poder agarrar aquilo e poder falar, ó, já sei o que vou fazer com isso, tá ligado? Ou bagulho de investimento de grana que o pessoal faz hoje em dia que é moda, que eu não tenho a menor ideia de como seja isso. Mas, puto, vou investir o dinheiro, programa, sabe? Faz um planejamento e também para as coisas pequenas, né? Se alguém te desse R$100 agora, o que, que você faria? O que, que você faria, Wilde, com R$100 agora das suas prioridades aí? Com R$100? Eu não tenho. Eu tá não vendo? Tenho a gente não tem isso. Nada não. Mas assim, velho, eu acho que, tipo... Essa pergunta é difícil porque é o seguinte, eu tenho um planejamento maior pra frente, tá ligado? Uhum. Mas, tipo, R$100 ficaria muito pouco pra essa parte, tá ligado? Tipo, R$100 eu ia colocar pra dentro da minha conta, só, tá ligado? Não ia, eu não ia ter um negócio pra fazer agora, tá ligado? Toma R$100, beleza, eu deposito na minha conta. É isso que eu faço, tá ligado? Sim. Pra ele ficar lá guardadinho. Mas aí também entra aquele negócio que a gente falou, de você realocar o dinheiro. Porque a pessoa pensa R$100 em R$100, e a gente tem que pensar em R$100 como mais 100, tá ligado? O que você faria com R$100? Puta, esse mês eu deixaria de fazer isso, isso e isso, ia conseguir juntar, ia fazer 300 e ia comprar o negócio que eu tô querendo, tá ligado? Só que a gente não pensa nisso, não é só você, eu também não penso. A gente tá aqui justamente pra fazer isso, né? Pra identificar esses problemas e futuramente tentar consertar juntos. Porque tá foda. Se alguém fala pra mim hoje, o que, que você faz com R$100? Eu também não saberia o que fazer. Mas aí a gente tá aqui pra justamente isso, encontrar essas soluções, tá ligado? Realocar uma grana, fazer uma parada, fazer outra. Eu tô com um objetivo agora, que é comprar um fogão novo pra minha mãe. O fogão dela tá todo cagado, não sei o quê. Aí o fogão tá lá, R$300. Se alguém me desse R$100 agora, a primeira coisa que eu ia pensar é, não consigo comprar o fogão com R$100. Só que é um jeito errado de pensar, tá ligado? O jeito certo de pensar é tipo, caralho, tenho mais 100, tá ligado? Agora eu posso procurar os outros. Faltam 200. Né? Então, faltam mas 200. É, faltam 200, exatamente. E a gente pensa o quê? Não é 300. Isso é um problema, né? Porque, tipo, aí entra de novo na dificuldade da gente poupar, né? Que a gente não dá valor a essas quantias menores, né? E a gente não entende que de aquele. Olha o ditado aí de novo. O ditado fazer daí esse programa. De grão em grão, a galinha enche o papo. Exatamente. Então, cara, se você tem lá, tipo, se você ganha R$10 hoje, tipo, menos ainda, R$10, o que, que você faria com R$10? Tipo, você ia pensar, putz, R$10, 10 conto. Poxa, que bosta. Tipo, sei lá, vou comprar um pastel. Em vez de guardar. Pagar um pedágio. Então, que a gente, além de colocar muito enfoque errado nas coisas, a gente não dá valor, né? A gente acaba não colocando em perspectiva. Mesmo os R$10 que podem servir pra gente fazer alguma coisa, que nada e nada dá pra comprar uma caralhada de pão. Sim, cara. E você ficar, sei lá, dias sem se preocupar em comprar o pão de manhã. Você só vai lá, retira seu pão lindo e maravilhoso na padaria e volta pra casa. Isso é muito doido, então, essas coisas que a gente tem que começar colocar em perspectiva, que a gente está muito acostumado a pensar no hoje, a pensar no agora, mas a gente não está acostumado a fazer plano a médio, a curto e a longo prazo, que a gente acha que esses planos eles têm que ser faraônicos, né? Não, pô, chegar na diretoria da empresa não entende que a gente pode aplicar isso a qualquer coisa que a gente está tentando alcançar no futuro, porque as minhas prioridades, o que é prioridade para mim ou para você, vai mudando. Só que se eu não perguntar para mim mesmo o que são minhas prioridades, o que eu quero, elencar isso numa lista e ver o que eu quero mais do que o outro e ajeitando isso, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, acho que antes de mais nada, além da pessoa fazer as anotações de onde está indo o dinheiro, ela precisa ser muito franca e olhar para si mesmo o que ela quer, o que ela precisa, o que ela sempre sonhou em ter, por mais escalafobético que seja, ou que ela queira, é importante ela colocar num papel, que você colocando num papel, ou sei lá, digitando numa planilha em algum lugar, isso se torna mais real. Aí você consegue começar a ter uma ideia de pra onde você vai. Sim. Vai segurando, moleque, qual que nós tem pra gastar? Ó, no bagulho, nós tá enjoado, tio, tem cartão de tudo que é conta, no bagulho, nós tá enjoado. Um grande professor de economia que eu tive na minha vida foi o fliperama, cara. No fliperama, eu aprendi, cara, o que era dinheiro. Porque o que eu fazia, quando eu era moleque, todo dinheirinho que sobrava, eu ia pro fliperama. Toda merda. E aí que eu comecei a fazer? Eu comecei a realocar a grana, que é o que eu falei, de qualquer graninha que eu ganhava e eu levava pro fliperama. O fliperama era o meu objetivo, tá ligado? E eu fui muito bem sucedido nisso, porque eu ia lá todo santo dia, tá ligado? O meu objetivo era o flipper, só que aqui entrando em pequenos gastos, ele era um pequeno gasto que se tornou um gasto gigantesco. Porque, tipo, sim, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos e eu queria outras coisas também além do flipper, tá ligado? Só que eu ia lá todo santo dia, gastava R$1, R$2, era 25 centavos a ficha, né? Então você gasta R$1, você jogava 4 fichas. Do Tekken lá, o Tekken não, o The King of Fighters, que era o jogo que a gente jogava, você joga com 3 carinhas, 3 personagens. Então a partida dura muito mais do que o Street Fighter ou o Mortal Kombat. Então a gente falava assim, ah não, comprar R$1 todo dia dá pra jogar o dia inteiro. E dava o dia inteiro, só que R$1 todo dia é 30 pau no mês, mano. E 30 pau com uma criança de 12 anos é dinheiro pra porra, tá ligado? E aí quando eu queria outras coisas, eu não tinha dinheiro. Eu falava, puta que pariu, não consigo juntar, não sei pra onde vai o dinheiro que eu ganho, o dinheiro que as pessoas me dão e não sei o quê. Eu não comprava doce, nunca gostei de comprar lanche, esses bagulhos. Na escola mesmo, a molecada comprava lanche e eu não comprava, eu, sabe, ficava sem comer, eu comia merenda e tal. E eu parei pra pensar, falei, caralho, teve um dia que eu falei, mano, como eu tô gastando dinheiro no fliperama? E aí, meu irmão, eu comecei a entender esse negócio dos pequenos gastos, né? Que às vezes você gasta R$1 aqui, R$2 ali, R$5 ali. Ah não, é só um lanche, é só uma parada e tal. Exato. E aí depois que você põe na caneta, você toma no cu, né? Porque sabe o que é, velho? É porque você nem sentiu. E outra coisa, é a questão, é a diferença entre gastar e perder, tá ligado? Porque é o seguinte, gastar você vai gastar, tá ligado? É impossível. Só se você viver na mata virar um monge, tá ligado? Produzir as suas coisas. Tá ligado? Você faz a sua horta, caça os seus animais, faz sua casa com lama, tá ligado? Aí você não vai gastar nada, tá ligado? Mas é o seguinte, você vive na sociedade, na cidade e tal, você vai ter que gastar. A parada é, eu quero gastar, eu não quero perder, tá ligado? E tipo, perder, você pode perder do mínimo pro máximo, tá ligado? Desde tipo, porra, comprei 10 clips pra pregar minhas pastinhas, mas eu perdi um, tá ligado? Ou seja, eu vou ter que gastar mais pra organizar a minha pasta lá. Mas você gastou. Uhum. Tudo bem, foi 1 centavo de clips, isso é só um exemplo. Você comprou comida, tá ligado? E pá, passou um tempo, não sei o quê, eita, estragou aqui, tá ligado? Você perdeu. Tá ligado? Ou seja, essa que estragou, você vai ter que repor, tá ligado? Mesmo que eu vou repor, mas eu vou repor pra uma coisa que eu já comprei, tá ligado? Só que se você tirou daqui, se você tirou desse pra botar naquele que se estragou, lá na frente vai ter um estilo, tá ligado? Mas aí eu já acho que já entra na parte de falta de planejamento. Porque, por exemplo, se você tem certinho que você... Você sabe que na sua família, três pés de alface vai estragar. Então você vai lá e compra um só na feira. Então aí, tipo, beleza. Mas aí, tipo, a questão dos pequenos gastos, eu acho que já é mais, tipo, aquela coisa que você, tipo, poderia muito bem viver sem, mas que você dá aquele agradinho pra você. Por exemplo, ah, nossa, meu dia foi tão ruim, não gosto de... Meu chefe me deu um esporro, ah, meu Deus, não sei o que aconteceu, deu um ruim, vou lá e comprei um chocolate de R$1. Eu mereço, isso acontece, né? Na segunda, aí acontece na terça. Sim, mas eu acho que tem... Mas eu acho que tem um pouco a ver com isso que o Wilde falou... Porque, às vezes, não é só falta de planejamento, às vezes é cabaçada. É que você faz cabaçada ou acontece acidente, tá ligado? Tem um negócio que acontece, uhum, vira e mexe aqui em casa, que é o quê? O papel higiênico, a gente coloca lá no suportezinho, e os outros papéis que ainda tá dentro do pacote, a gente deixa encostado no chão. E aí vira e mexe quando alguém toma banho, ou quando a gente dá banho nas cachorras lá, que a gente dá banho aqui no banheiro, joga água no papel e estraga. E é um pequeno gasto. Mas aí já entra na questão da reserva de emergência, que a gente vai falar mais pra frente. Que são coisas que você não prevê, mas que se acontecer, você já tem que ter uma grana reservada pra poder cuidar disso. Para pra pensar. Uma reserva de emergência, você ficar doente. É. Para pra pensar. Isso é uma reserva de emergência. Agora, você ir fazer a barba e quebrar o seu presto barba não é uma reserva de emergência. Ela entra também em pequenos gastos, porque é uma coisa tão boba, R$2. Você não precisa juntar R$2 de emergência, tá ligado? Os R$2, eles são pequenos gastos. De pequenos gastos em pequenos gastos, eu concordo. Pode-se gerar uma demanda de emergência gigantesca, né? Se todo mês você quebrar um presto barba, perder um clips, molhar um papel higiênico, quebrar uma faca, quebrar um prato, aí você precisa desse dinheiro de emergência. Mas os pequenos gastos, muitas vezes, se escondem dentro da nossa casa nas coisas bobas. Na famosa palavra que eu gosto, que a Kel até me zoa, que é a entropia, né? A entropia tá em tudo. Tudo se desgasta, tudo se perde, tudo acaba. E a todo momento as coisas estão quebrando, cara. É no automóvel. O Wilde tem carro, ele sabe como é que é. Entropia e carro e automóvel é a mesma coisa. Porque é o tempo inteiro desgastando coisas. E na nossa casa também é assim. E às vezes são coisas tão bobas como, sei lá, ah, eu comprei uma pizza, puta, derrubei dois pedaços no chão e já era, o cachorro comeu, ou uma porra assim. Isso aí é pequeno gasto, mano, isso aí vai embora. Não é só o cafezinho, tá ligado? Ah, eu tomo cafezinho todo dia e vou parar de tomar. Isso é pequeno gasto? Também. Mas tem esse pequeno gasto de dentro de casa que a gente nem vê, meu. Ah, rasgou uma blusa, fez um negócio, joga uma meia fora, faz uma coisa ou outra, aí quando você vai ver na caneta, você fala, caralho, gastei R$2.000 aqui esse ano, mas com o quê? Ou então aquela surpresa do susto, né? Você tá lá, né, usando o seu PC da NASA, né, tal, não, PC bom aqui, só que você não lembra que, sei lá, faz 6 anos que você comprou esse PC, 6, 7, e de repente, tá, queimou a placa-mãe. Poxa, mas que surpresa, como que isso pode acontecer? É, cara, não me fala, esse daqui já tá fazendo uns barulhos aqui que eu já tô com medo já, cara. Que ele tá fazendo uns barulhos aqui na ventoinha que ele não cantava essas músicas aqui, não. Então isso a gente tem que ficar atento também, porque por mais que a gente não esteja numa empresa, as coisas à nossa volta têm uma taxa de depreciação. Se a gente se distrai louco e não presta atenção nisso, a gente esquece de fazer manutenção na caixa d'água, esquece de se entupir a calha, e a calha estoura algum lugar no telhado. Então, a casa, ela tá pronta pra ser que nem o Final Destination, sabe? Uma coisinha bem pequena que vai bater na outra quando você vê, tem um apocalipse com 50 carros batendo junto ao mesmo tempo e apostando. Tem tudo pronto pra acontecer isso na casa. Tem uma frase que diz assim, ó, tudo que é criado começa a ser destruído. Isso aí, cara, é batata. Tudo. Tudo aquilo que é criado começa a ser destruído imediatamente após a criação. Isso aí cabe pra uma estrela no universo e até um sapato, tá ligado? Quando é fabricado. Tudo isso que vai se desgastando, a gente vai ter que ir repondo, vai ter que ir comprando. E às vezes são coisas tão pequenas que a gente nem percebe. Mas saindo um pouco desse gasto entrópico aí, pra falar dos pequenos gastos também na rua, nas coisas mais cotidianas que a Kel tinha puxado, tem também o cafezinho, né? O cafezinho na padaria, o negocinho aqui. Eu tenho um grande amigo aí que gosta de... Palinha no metrô. Então. Eu tenho um grande amigo aí que gosta de fazer lanche... E aí ele faz o lanche, põe foto no Instagram, não sei o que, e eu fico olhando e falo, caralho, isso aqui tá indo dinheiro da porra. De nada, bicho, eu sei onde comprar, eu sei onde gastar. Olha lá. Eu sei onde comprar com o meu cartão de débito. Gasta dinheiro onde você gasta tempo. Aí volta aí pro começo do programa, edição. Aí volta lá o Will falando, mano, eu tô todo fodido. Ficou com umas peças de perdido R$600 lá. Caralho, que porra é essa? Eu lembro que uma vez o Febrini chegou pra mim e falou de uma parada dessa, assim. Ele falou, meu Deus, eu não sei pra onde está indo meu dinheiro. Aí ele parou e viu, tipo, ele trabalha num restaurante. Então vira e mexe, ele chega de moto, pá, tá cansado, tá ali, opa, um chocolatinho aqui, pá, opa, é um negocinho aqui. Um sorvetinho tá muito quente, se tá muito quente, um sorvetinho não vai fazer mal, não faz diferença. Ei, peraí. Isso é foda, cara. Volta, aí volta um pouquinho o ACC e naquela parte. Eu sou um cara que nunca gostei muito de comprar doce. Não, isso aí era quando era moleque. Quando eu tava na adolescência, meu negócio era fliperama. Mas hoje em dia, cara, porque lá no restaurante tem um monte de doce lá no caixa, né? E pra gente que é funcionário tem desconto, mano. Então tem um sorvete, filha da puta, lá que o Satanás inventou. Acho que é Magnus o nome dele, uma coisa assim, um sorvete de chocolate, bem grandão. Logo, assim. tu mirasse no mais caro também. Não, mas vai vendo. Esse sorvete é R$6. Pra gente que trabalha lá, é R$2,50, mano. Só que isso é um problema. Isso é um problema. É o mesmo problema das milhas que a Kel falou. Porque o que a gente faz? A gente pega essa porra aí, eu como, sei lá, 8 sorvetes, já era, já deu 10 pau. Aliás, 20 pau. Tá ligado? Aí você fica, puta, cara, onde que foi o dinheiro? E no dia que eu fiz essa conta aí com você e Paquel, eu fiz aqui no quadro que ela me deu, até tirei uma foto e mandei pra ela. Eu falo aqui, não tenho medo nenhum, do meu salário, tirando tudo que era pra pagar, tava sobrando R$400. Só que esses R$400 tava desaparecendo. Porque eu comprava um negocinho, aí eu comprava esse monte de doce aí, comprava um refri, aí a Kel vinha aqui final de semana, a gente gastava 50, 60 pau numa pizza e um refri, umas coisinhas assim, sabe? Uma coisa aqui, uma coisa ali, aí minha mãe, dá 20 conto, toma pão, aí compra um queijo, aí compra um suco, compra um negócio, R$400 estava sendo jogado no lixo. Eu fiz a conta, mostrei pra Kel, eu não acreditei, cara. A Kel falou assim, meu irmão, o dinheiro é foda. E aí eu falei, puta que pariu, cara. Comecei a me controlar mais, aí começou a sobrar uma grana. Aí comecei a pagar uns bagulho, comecei a comprar umas paradas, comprei uns negócios pra mim, fazia 1 milhão de anos que eu não comprava e tal. Mas é foda, cara. Quando você faz a conta do que você... Você aí agora que tá ouvindo, faz as contas. Até a gente tá gravando aqui, ó. Põe depois lá quanto você ganha, seu salário, aí menos o dinheiro que você tem que pagar das suas contas fixas. Igual... Vai sobrar tanto dinheiro, cara, que você vai falar, mano, não é possível, tá errado. Você vai querer refazer, tá ligado? Pra onde tá indo esse dinheiro, cara? É isso aí, maluco, é os pequenos gastos e os gastos entrópicos aí, né? Porque, querendo ou não, a grana vai embora mesmo, você tem que ir comprando, repondo as coisas e nada fica como é. Bom, agora a gente vai passar pra vocês as receitinhas de bolo pra você ser uma pessoa rica. Olha aí. Ou não. Romero Santos. Só não leve ao forno, Santos. Né? Não torre. Primeiro, eu vou dar aqui uns dados pra deixar vocês chocados com a nossa vida e vocês não se sentirem tão sozinhos e a gente tenta mudar um pouco dessa realidade. Ó, hoje em dia, no Brasil... 55,6% das famílias estão endividadas. Vocês terem uma noção de como é crítica a situação. E quando a gente fala de endividamento, e aí é a hora que as pessoas ficam um pouco chocadas, que elas acham que elas estão fora das estatísticas e elas não estão, as dívidas é tudo aquilo que você deve. Não quer dizer que você esteja atrasado, entendeu? Se você foi lá nas Casas Bahia ou nas Lojas Brusinha e parcelou alguma coisa em 5 vezes, parabéns, você está endividado. Você acha que não, mas você está. Tá. Você pode ter dinheiro para pagar tudo à vista? Pode, mas você tem uma dívida, não adianta. Então você faz parte dessa situação hoje em dia do país. Hoje em dia, a gente tem aqui 22% das famílias, elas têm dívidas em atraso, ou seja, elas estão devendo e não estão conseguindo pagar, gastaram mais daquilo que elas ganham. Tá devendo e tá atrasado para acabar de fuder, porque tem uma diferença aí, né? Entre você estar devendo e você estar em atraso. Devendo é quando você tem 12 parcelas pra pagar. Estando em atraso é quando você tem 12 pra pagar já faz um ano. crédito, tem alguma coisa errada, tá ligado? Aí você já tá esperando caducar a dívida. Exatamente. A galera que tá esperando caducar já é um pouquinho menor, que tipo, já é 9,3%, que é aquela galera do nevo, não nego, pago quando puder e se der. Que é aquela galera que já falou, gente, eu não, não dá, não devo, dá. Tem aquela frase que fala assim, ó, eu devo, não pago, nego enquanto puder. Exato. Mano, essa parada, rapidão, essa parada do caducar a dívida me lembra a história de um amigo meu de colégio, tá ligado? Que, cara, era o seguinte, a gente já tinha, isso aí já foi até depois de acabar o colégio e tal. E aí a gente se juntou, tá ligado? Conversando besteira, não sei o quê. Aí ele fala pra gente, meu irmão, tô com a dívida, já tô no Serasa, não sei o quê, meu nome tá sujo e tal. E porra, bicho. Mas tu fez o quê, velho? Porque o cara ele era, tipo, universitário ainda, não sei o quê. Não, não tinha um emprego que, tipo, que desse dinheiro mesmo e tal. Aí, não, pô, foi comprando comprando no cartão. Fazia um cartão aqui, fazia um cartão ali, não sei o quê. Caralho. E pá, aí a gente, caralho, bicho. Meu irmão, quanto é que tá a tua dívida? Aí ele, ó, eu tô devendo 20 mil. É foda. Caraca. Mil! Aí a gente, cara... Meu irmão, é sério, velho. Bateu um desespero foda, meu irmão. A gente começou a achar que ele era daquela galera que é compulsiva em compras, tá ligado? E, tipo, vários problemas, tá ligado? E ele, não, eu tô vendo aí, não sei o quê. No fim das contas, ele conseguiu fazer negócio e esperou bastante tempo com o nome sujo e conseguiu se livrar da dívida, tá ligado? Mas, tipo, sei lá, foi questão de 6, 7 anos, tá ligado? Muito bem, então a gente vai falar aqui, então, do economizando no dia a dia, sem calote nas lojas brusinhas. 120 mil. Importantíssimo. Ai, o que é importante na hora da gente fazer economizar dinheiro, né? Primeiro, ter objetivos. E segundo, economizar no dia a dia. Pensar naquilo que são aquilo que é essencial para você viver, como a Vanora colocou aqui. E anota. O que você precisa? Preciso comer, preciso tomar banho e preciso de dignidade, né? Então, vamos lá. Então você vai. Preciso de dignidade, como se dignidade você comprasse com dinheiro. Preciso viver de uma forma digna, caralho. Verdade, você sair de casa não precisa, né, tipo, você ter um chinelo, você ter um sapato pra você poder ir trabalhar, uma roupa decente, um desodorante pra você não feder e escova de dente pra escovar o seu dente. Isso é dignidade. Na hora que você for comprar essas coisas, por exemplo, no supermercado, você tem que calcular o custo que aquilo tem pra você. Então, por exemplo, não se deixe enganar pelas promoções. Se você chegar lá e tem, por exemplo, papel higiênico florzinha da Mata por apenas R$5 e vem 4 rolos, e aí, tipo, você pega e olha do lado, tem o outro papel higiênico mais da hora e etc, mas que custa 8, porém vem 8 rolos. Se você for uma pessoa que cague bastante, você não vai levar dois pacotes de 4 de R$5, que dois pacotes de 4 rolos, você leva um de 8, que você vai economizar. Vá no mercado com a calculadora, vai lá, divide o valor do rolo. Se você for mais uma pessoa que quer economizar de verdade, você vai ver a metragem do rolo, porque você tem lá o papel higiênico. Caralho, tá. Aí já tá no nível loucura, né? Esse é o nível que é nível esquizofrenia. Talvez eu faça isso, talvez. Você tem um rolo de papel higiênico que tem lá 50 metros e um outro rolo que tem 60. Um custa R$10, com um pacote com 8 que tem 50 metros, e o outro custa 11, porém tem 60. Se você for fazer o cálculo por metro, você vai ver que o que tem 60 sai mais barato do que o outro, porque você está comprando o metro do papel higiênico e não por rolo. Se você for fazer as contas de verdade, você vai estar economizando mais, pagando, entre aspas, o mais caro. Então, você precisa ver aquilo que é, qual que é o valor real das coisas, né? E mais do que, tipo, qualquer outra coisa, saber que o que, que é realmente essencial pra você. É, pode parecer chato pra caralho, realmente é chato. Mas é aquele negócio, se você quer economizar de verdade pra comprar seus bagulho aí, se você tem um plano, quer comprar um videogame foda, quer fazer uma viagem, quer comprar um carro, uma moto, você tem que economizar, mano, não tem jeito. É chato, mas você tem que economizar. Tipo, tá lá o exemplo que eu dei, o papel higiênico lá. Um papel higiênico é R$3. Aí tem o outro que é da marca foda, que os seus amigos compram e que deixa o cu cheiroso. esse daí é R$9. Foda-se, deixa eles com o cu cheiroso lá, ninguém precisa andar por aí com o cu cheiroso. Compra de R$3 e economiza dinheiro, tá ligado? É, a gente, mulher, mas acho que principalmente homem, que é mais relaxado, uma desgraça, entra nos lugares, pega o bagulho, passa no caixa e vai embora. Eu sou muito assim, eu tenho certeza que o Wild é e muita gente também é. Você tem que chegar, meu, e ver os preços das paradas, tá ligado? Ó, isso aqui tá tanto, aquilo ali tá tanto. Eu fui comprar esse SBP de mata barata, né? Fui lá, peguei um lá, tava 15 conto. Fui no caixa, não sei que hora que eu tava passando, a minha mãe falou, mano, tem um lá que tem mais ml e tá R$10. Só que é de uma marca que ninguém conhece. Eu fui lá, mano, troquei, mas quase que eu levei o bagulho, tá ligado? E aí, nesse 5 conto, volta lá nos pequenos gastos, aquelas coisinhas, de 5 em 5, mano, a gente vai tomando no cu. E aí, quando chega lá no final do mês, você comprou uma pá de parada foda, com marca legal, que acabou do mesmo jeito, porque não importa qual seja a marca do papel higiênico que você vai passar na sua bunda, ele vai pro lixo, tá ligado? Sim. Ele vai pro lixo e o seu dinheiro vai junto. Então é melhor você jogar R$3 no lixo do que você jogar 9, tá ligado? E pra ficar com a bunda cheirosa. Exatamente. Aí é o grande fim aqui desse programa. Prefira limpar essa bunda com menos dinheiro do que deixar sua bunda cheirosa. Ah, porra, se você fizer em casa, você pode lavar sua bunda no chuveiro. Mas aí gasta água. Não compre mais papel higiênico. Lave no banheiro, no chuveiro, acabou. É, mas aí vai gastar água. O negócio é cagar e não limpar mais. A gente tem que mudar esse negócio de limpar a bunda. Chega disso aí, velho. A gente já tá muito evoluído. O problema é a doença. Parafraseando, agora já entregando a idade, um negócio muito velho pra quem viu na época da cultura, Confissões de Adolescente, tinha uma musiquinha sobre isso, que é gaste o mínimo possível e nada de supérfluos. Ah, certíssimo. What you gonna do? Fala alguma coisa aí, gente, só porque... Oi! Som. Testando. Aí, tá bom. Um, só dois, três. A gente tá voltando de férias, né? O programa ficou tanto tempo sem gravar que eu não sei se ele sabe gravar. Não sei, mas como faz, né? Já esqueci. Ai, ai. E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!